Hi, Alezamen! Estamos aqui mais uma vez com o nosso 10º episódio, né? Chegamos enfim ao número 10 do podcast Caneta e Walkman. Esse que é um especial, um episódio especial com participações especiais e hoje no plural mesmo. Antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para os meus companheiros aqui, eu só queria lembrar de coisas que eu não lembrei na semana passada. Uma delas é nos sigam em todas as redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, arroba Caneta e Walkman. Também estamos no Facebook, barra Caneta e Walkman. E, enfim, é isso aí. E outro momento que cortou na edição também, a Cibele, ela tinha pedido pra gente fazer um episódio sobre o King Diamond no Instagram. E eu fiz o episódio, na hora da edição ali, por algum motivo se perdeu. Enfim, Cibele, um grande abraço. Obrigado por acompanhar. E hoje estamos aqui com participações especiais, como eu já mencionei anteriormente, mas antes de apresentar os nossos convidados, Vitor saiu do castigo, está de volta. Rogério. Uhul! Olá! Olá! Eu. Estamos também aqui com uma participação também internacional, diretamente da Noruega, Stephanie Gargantini, e o Gabriel Carven, diretamente de Ponta Grossa, mas também oriundo de Poços de Caldas. Fala aí, Gabi. Olá. E assim, como Estou já com dei olá. a. O que vocês têm, gente? Esses Pô, olá. a gente tá por fora, tá por fora. O Olar é um patrimônio, né? Como eu já dei uns spoilers nos episódios anteriores, que hoje a gente ia retomar a discussão sobre definições básicas do black metal, quais são os limites do black, onde que é death, e pro Victor se provar mais uma vez aí que ele tem uma chance de recuperação, se é que ele aproveitou essa semana de gancho aí para pensar sobre o assunto. Ou ele vai pro castigo de novo, né? Ou vai pra salinha do diretor, né? Eu tava pensando mais na minha mudança essa última semana, viu? Pensou errado. Hoje nós temos um episódio especial, que ele não é necessariamente sobre um disco, ainda que a gente vai falar sobre muitos discos aqui. Mas sobre uma cena, um episódio que não poderia deixar de estar presente nesse podcast ou qualquer outro podcast sobre metal. O episódio de hoje é sobre black metal norueguês. E, Em enfim. resumo, é hoje que a gente Vitor. vai, né, receber ameaças em português arcaico e carinhas tristes no, nas redes sociais, né? Falar sobre black metal, porque isso vai ser um assunto meio delicado. Não, não, não vai sofrer nada, não, porque estamos aqui somente para defender a palavra do É hoje que oculto. o Alex vai lavar a égua. Pô, fazia tempo que eu não via essa, hein? O Gabi já começou com o português arcaico aí. Assim, eu queria começar falando então sobre. Gabi, eu vou passar a palavra para você aqui. Você foi o primeiro cara. O Gabi é o cara que sempre o primeiro a escutar os nossos episódios. E ele é um cara que sempre dá uns feedbacks e tal. E no episódio sobre o Dissection, você falou: como assim Dissection não é black metal? Tem que definir bem esses critérios aí. Eu acho que é importante a gente retomar essa discussão aqui de categorizar, de definir o que é o black metal, onde começou. E assim, se você quiser começar um pouco a respeito disso, Gabriel, a palavra está contigo. Muito obrigado, Alex. É só agradecer aí pela participação e, de fato, eu escuto todos mesmo, que eu gosto e, assim, eu me sinto de volta em Poços ali na adolescência quando eu escuto vocês. Isso é bem bacana, assim. E assim, eu não fiquei tão indignado como você colocou aí, que parece que eu fiquei revoltado, joguei. Deveria ter ficado. Deveria ter claro, ficado. Todo mundo esperando o Victor ali, joguei na parede esse Victor aí. Não, eu recebi ameaças de morte ali e tal. Mas não, mas relaxa, tá tudo certo. Intimou pra pô, tomar a camisa. De section lá, com... Até esqueci uma banda, agora tinha aquele que tocava na MTV, a banda do. Que era Death Metal Melódico lá da Suécia, esqueci o nome agora, enfim. O Dark Tranquility. Isso. É, enfim, do Dissection ali no caso, que pra mim ele começou nessa mesma onda ali, década de 90. Eu conheci o Dissection, não tenho certeza se foi exatamente ali, com aquele VHS do show junto com o Dimmu Borg. E aí disseminou e, pô, era o som, aquele vocal mais rasgado, um ambiente mais. Mais assim, uma aura. Mais voltado ao black metal, apesar Sim. de ser, mas tem ali a parte melódica mesmo, mas aí seria black metal melódico, então se for pra colocar dessa forma. Ao meu ver, assim, só tô deixar claro que é a partir da minha vivência em relação. Tá com razão, Gabi, tua participação aqui já valeu só pra. só por isso a já valeu. De facada e briga, e aquela coisa toda do black metal norueguês ali, que, enfim, né. Leva muito mais a um black metal do que ao que na época, principalmente, eu conhecia como death metal. Pô, anos 90, para mim, death metal era Deicide, Cannibal Corpse. Então, assim... ainda é. Pelo mas... menos deveria ainda ser. Ainda é, né? Pois é. Então... Cannibal Corpse sempre me lembra aquela camisa que acho que apodreceu no corpo do Victor, que ele tinha do Cannibal Corpse, que ele tava sempre na rua com a camisa. Não só do Victor, né, cara? A camiseta dele foi embora pelo país já, antes dele. Poços de Caldas inteira tinha a camiseta do Cannibal Corpse, era um troço pra mostrar. A minha, todo mundo a minha dava que... sozinha por aí, cara. Promoção da Vento Livre, não sei se vocês lembravam dessa loja, em frente ao São Michel, ali tinha Vento Livre. Sim. Sim, claro. Claro, gente, comprei muita coisa lá. Gente, Bruno Fusquinha. Não era? O não filho era. Do Doni estudou comigo muitos anos, cara. Eu conhecia todos eles. É, o Bruno Fusquinha, aí, porra. É. Tava sempre com a camisa do Crisium, do Black Force Domain, desde 1995. O Crisium nem tinha lançado o disco, ele já tava com a camisa. É isso, mas eu não vou me alongar, não. Era só isso mesmo. Não, mas tudo bem aqui. É... Assim, eu acho que pra começar a falar sobre o black metal da Noruega, é impossível não passar ali por toda a história do metal em si, né? Que é um troço que evolui desde o Black Sabbath, das músicas mais malignas, e que vai culminar no Venom, que é a banda que intitulou o black metal, ainda que sonoramente não necessariamente tenha caracterizado o black metal como a gente entende que o black metal seja hoje em dia. Mas eu acho muito importante diferenciar essas duas ondas, né? A primeira onda do black metal da segunda onda que se iniciou ali na Noruega. E, enfim, quando a gente fala sobre o black metal, a impressão que a gente tem é que a gente está falando sobre o som dessa segunda era, mas é importante pensar ali na influência que o Black Sabbath teve, que depois passou também pelo Motorhead, que foi ser uma das principais influências do Venom, posteriormente o Bathory. Aí as próprias bandas de thrash, as mais antigas, ali os primeiros discos do Slayer, do Sodom, do Creator, ou até fora do eixo, Estados Unidos, Alemanha, vai ter o Slaughterlord na Austrália, o Hellhammer, que depois evoluiu para o Celtic Frost, o Merciful Fate, que também foi muito importante para a temática e o visual, o Bulldozer na Itália, enfim, até algumas bandas que, assim, até o próprio Mayhem, né? O Mayhem é uma banda que participou tanto da primeira onda de black metal quanto da segunda. Victor, você que é o cara aí que tava sendo xiita aí sobre definição do que era black metal, o que não era, eu queria que você falasse um pouco sobre essas definições aí, se você considera essas bandas como black metal, se esse proto-black metal não tem nada a ver com a sua definição, assim, só pra gente estabelecer uns critérios. Não, claro que se você não tem como pensar em black metal no reggae sem pensar nas influências deles, né, cara? Acho que todo mundo deixa bem claro que o Venom foi a maior influência, até por causa da música black metal que eles tinham e tal. É, mas assim, puxava bem mais pro pro heavy metal ali da época, né, do heavy metal britânico da época, do que black metal moderno hoje em dia, né? Acho que, assim, foi mais uma questão ideológica do que de som, né? A primeira leva do black metal, de ser contra a corrente, aquela coisa toda, virar um som do mal e tudo mais. E a segunda onda queria ser, tipo, adolescentezinho revoltado, mas eles realmente inventaram outro estilo musical, né, cara? Fizeram aqueles riffs que são mais pois característicos é. Hoje em dia, que na época de Venom e Celtic Frost não existiam. Mas, assim, não tem como negar que, ok, era e não era black metal ao mesmo tempo, né, cara? Acho que ideologicamente sim, mas musicalmente nem tanto. Musicalmente também, né? É, assim, eu acho que a grande característica da primeira leva de black metal é justamente esse hibridismo, né? Você vai encontrar muitos elementos do punk, muitos elementos do heavy metal tradicional, muitos elementos do thrash, enfim, eventualmente sim. Até meio death metal em alguns momentos, né? Você vai ouvir o primeiro do Slayer, assim como você ouviu o Seven Churches do Possessed, são discos complementares, né? E são discos muito importantes ali pro que o black metal veio a ser. E, assim, vamos falar também agora, entrando mais especificamente, agora que a gente já meio que definiu um pouco a primeira onda do black metal, antes da gente entrar na segunda, mais propriamente dito, é importante aqui a gente falar um pouco sobre o contexto da Noruega, né? Ô Stephanie, eu queria que você se apresentasse aí e falar aí sobre como é estar na Noruega, o que te levou aí e tal. As pessoas que não têm acesso ao seu vlog lá, ao seu canal no YouTube, já faz uma divulgação aí também. Tá, bom, meu nome é Stephanie, eu tenho 30 e... Gente, quantos anos eu tenho? Eu vou fazer 32. Tenho 32 anos. É, 31, né? Vou fazer 32. Moro aqui há 3 anos e... Deixa eu ver. Janeiro até outubro dá... Ah, quase 4 anos, né? Janeiro vai fazer 4 anos. É, e eu me mudei pra cá porque eu me casei com um norueguês. Eu conheci ele num festival de metal aqui em Oslo, que se chama Inferno Metal Festival. É, isso foi há 6 anos atrás. Isso foi em 2014. Quando eu tava fazendo um mochilão aqui pela Escandinávia, e aí eu acabei indo pra Oslo com alguns amigos, a gente se encontrou aqui. Fomos pra esse fest, enfim, por acaso ou não, força do destino, eu acabei conhecendo o Thomas, que é meu marido, e aí, enfim, a gente começou um relacionamento a partir daí, e me mudei pra cá depois de 3 anos. É, e eu gosto de metal, eu vim aqui por causa do metal, né, eu vim aqui pro festival, sempre quis... vir aqui porque eu acho que todo mundo que gosta de metal sabe que aqui é o lugar, né? Gosta de metal extremo, pelo menos, né? Vamos assim dizer. Aqui, a Suécia e tal, é o lugar. E aí eu vim aqui pro festival e também vim conhecer alguns lugares e tal. E aí, depois que eu me mudei, eu resolvi criar o canal porque eu não tinha nada pra fazer. Até sair meu visto e tudo, eu precisava fazer alguma coisa, porque eu sou uma pessoa assim, eu preciso ter um trabalho, uma coisa, né, que tipo, preciso de alguma coisa pra ocupar minha mente, vamos assim dizer. Aí eu acabei criando o canal, porque eu queria também misturar bastante esse lance de morar aqui e uma pessoa que gosta de metal morar aqui, né, tipo, como era a minha vida, a minha visão dessas coisas aqui. Aí acabou que o meu canal... atraiu mais gente que gosta de metal do que pessoas que gostam da Noruega, vamos assim dizer. Você tá falando aí que a Noruega é o lugar pra se estar quando gosta de metal. Ô Gabi, você que já foi pra Noruega e assim, ao contrário da visão que a Stephanie tem sobre habitante, eu queria que você desse a sua visão sobre turista, né? Você que é um cara que foi pra Noruega já sendo fã de black metal. E eu acredito, de alguma forma, isso influencia a sua forma de fazer turismo quando você vai para um país desses. Então, eu fui para a Noruega meio que realizar um sonho de adolescente, né? A Disneylândia, nossa. E... é assim, eu fui sem programar nada, então eu não olhei a agenda de shows, eu fui no alto verão, não estava tendo festival, pelo menos não de black metal. E assim... Pô, eu não consegui fazer o tour da casa lá onde a galera do Mayhem morava, não consegui nas igrejas, mas eu fui na Helvet, lá na Nesblod, né, Nesblad, claro, tirei foto na frente, né, aquela coisa de turista, E assim, é legal, cara, pra gente que tem esse imaginário, assim, construído ali desde a década de 90, nossa, Noruega, Black Metal, eu entrei ali no porão, pô, foi sensacional, cara, foi uma outra realidade. Mas a loja em si é aquilo que a Stephanie falou lá, né, tem um monte de disco, tem ali alguns itens raros, eu lembro, até comentei, assim, en passant, tinha uma camiseta do Daktrone lá, pô, quadrada, suja, com sangue, cara pra caramba, assim, pô, nem pra leilão não vai, porque fica lá e ninguém compra. Mas vazio usaço, assim. É básica. A noção que tem é que virou meio que um museu, assim, que eventualmente eles colocam as coisas à venda, mas com preço de obra de arte mesmo, pra continuar lá, né? Ninguém compra comprar, isso. Né? Eu senti. Poxa, isso, mas cara. Então. Mas aí. Mas ô, Gabriel. É, se o cara resolve só expor. Então você foi pra lá, tipo, mas não tava tendo festivais nem nada. Então você, tipo, você se planejou pra ir pra Disneyland do Metal, acabou num play center da vida, cara. Você perdeu. Porra, play center moderno ainda, né? Porque não é nem aquele massa dos anos 90. É. Yeah. Não, foi pro Beto Carreiro, né? Foi pro Beto Carreiro. Acabou no Beto Carreiro. Cara, mas falar que foi uma viagem que eu fiz, assim, fiz Suécia, Noruega e alguns outros países. Cara, e comprei 15 vinis na Noruega. Eu não gastei R$5.000 com passagem, cara. Foi por isso que eu fui num período ali que não tinha nada, né? Pô, mas o valor ali. Sim. Hoje em dia, só se você comprasse dois vinis já dava R$5.000. Mas é engraçado, cara. Ou dava dois sacos de arroz, né? Na nossa. Também. Atual aqui, né? Dava os dois sacos de arroz, mas não os três vinis. Não o do tubarão, outro um arroz mais genérico, assim, sem marca. Pô, mas é engraçado, eu não sei como é na Escandinávia, cara, mas pelo menos aqui um pouco mais pra baixo, né, na Europa Ocidental ali, é normalmente no alto do verão que rolam todos os festivais, né, cara? É que, assim, e eu acho que isso vai muito, assim, uma certa decepção, então, com o local, porque não tem nada de metal, assim, de black metal mais na Noruega. Eu fui, assim, com essa visão porque eu curtia desde a década de 90. Mas não tem show de metal, não tem, você não vê a galera com camiseta de banda, assim, de black metal, pelo menos não de black metal, em lugares que eu fui, né? Ah, eu queria aproveitar essa deixa aí pra perguntar pra você aí, Stephanie, tipo, o black metal na Noruega é um troço mainstream, assim, porque, assim, pelo menos o nosso imaginário adolescente, infantil, cara, ir pra Noruega não era ir pra um outro país, né? Era ir pra uma outra cena, era pra ir pra um mundo onde tudo girava em torno do black metal. Tipo, cara, seus vizinhos sabem o que é black metal. O que é o mainstream, né? Porque o lance aqui é o seguinte, todo mundo sabe o que é o black metal, mas não é um negócio mainstream, que tipo, ah, tá tocando no rádio, a galera realmente... Ai, nossa, vai, todo mundo gosta, tipo, uma grande parcela gosta. Não, é uma minoria. Mas todo mundo sabe o que é, tipo, pessoas muito velhas, não, muito velhas não, vai, mais velhas, mais velhas sabem o que é, todo mundo sabe o que é, e eu acho que sim, quando eu comparo isso na visão do Brasil, talvez possa até ser considerado um tema meio mainstream, mas não acho que seja mainstream a fato de estar na mídia, sim. Posso assim dizer? Tá. Não tá em evidência, mas é conhecido, aqui, né? É. Sim, mas quando sai notícias, sai na mídia normal. Tipo, no maior jornal daqui, já vi algumas vezes. É, agora, durante a pandemia, teve uma matéria com o Mayhem, porque eles cancelaram muitos shows. Eles fizeram toda uma matéria focando em artistas que são menores, né? Que não dá nem pra comparar com super artistas aí que, enfim, perderam shows, perderam, mas continuam ganhando dinheiro, mas... Essas outras bandas que são menores, apesar de serem bandas grandes, a gente vê como bandas grandes, elas são menores. E eles acabaram perdendo bastante dinheiro, isso saiu no jornal. Quando o Satir vendeu a parte dele da vinícola, que ele tem uma vinícola, né? E também saiu no jornal, falando quanto que ele lucrou, porque que ele saiu e tudo mais, entrevista com ele. Então, assim, nesse sentido, é um pouco, assim, mais mainstream. É, até porque eu acho que tanto a mídia, né, tipo jornais e tal... Sabem que isso é uma coisa que exportou muito para fora do país e continua exportando, obviamente em menor escala e mais nichado, mas é uma coisa ainda também que atrai bastante gente para vir para cá em diferentes épocas do ano por N motivos. É, então acho que talvez por isso torne sim o assunto seja até um pouco mais assim mainstream quando eu comparo com o Brasil, mas quando eu coloco o assunto aqui na Noruega, eu não acho que seja tão mainstream assim. Será que deu pra entender? É, enfim, essa questão de mainstream. A questão meio de perspectiva, assim, né? É tudo perspectiva mesmo, assim. Olha, sinceramente, eu acho. Pelo menos. Eu achava que, quando eu era adolescente, eu me lembro, eu achava que a Noruega era um lugar onde até o sol nascia de corpse paint, cara, porque. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Aliás, eu tenho uma figurinha disso no WhatsApp, inclusive. Tá explicado a referência. Eu achava que na Noruega, quando passava Teletubbies, só tinha corpo de pente. Ai, toca Black Metal na loja. Não toca. Desculpa te decepcionar, mas não toca. Não toca no rádio também. Boa. Assim, cara, a gente já falou sobre a primeira onda de black metal, mais especificamente, e agora a gente tem que falar um pouco sobre o contexto dos quais essas bandas de black metal na Noruega surgiram, né? Assim, por mais que a gente tente dar uma visão mais aberta, mais ampla, dos acontecimentos, é impossível falar sobre o black metal na Noruega sem partir do Mayhem. Assim. O Mayhem, ele tem essa função ideológica, né, de agregador total do que aconteceu, e nisso a gente sempre acaba ali na figura do Euronymous, que talvez a gente não fosse pensar muito nisso se ele tivesse vivo ainda, mas a impressão que dá é que pro black metal o Euronymous versus Varg é tipo um troço meio Beatles versus Rolling Stones, né? Assim, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco também, né, sobre esse lance de adolescente que a gente tinha, que se você gosta de Mayhem, você não pode ouvir Burzum e vice-versa. Então, cara, eu lembro que vocês provavelmente passaram por isso também, mas tinha tudo na YouTube. Quando eu comecei a frequentar, ainda tinha vinil. E aí a galera, na época que eu conheci o Divaldo lá, aquela galera mais... galera da futurista lá. Futurista. E aí era só, pô, Mayhem. Aí eu peguei um disco, era o Riz e Setaros, do Burzum. E aí eu tinha escutado só um... Pra mim, melhor disso. Eu só tinha escutado acho que era o Live in Leipzig. Aí eu escutei o Burzum e falei, caramba, o que que é isso, mano? Que esse cara tá berrando aqui? Porque assim, cara, você pega o Mayhem, você pega o Burzum, são bandas ali, de certa forma, da mesma época. Eram amigos lá, o Varg tocou junto, né, no The Mysteries. Mas assim, é outra coisa completamente diferente. Aquilo deu uma guinada tão radical na minha vida que a partir dali eu era Team Burzum. Tipo, eu escuto Burzum, não escuto mais nada. Eu fui escutar Mayhem, cara, em 2010, 2011. Sério, inclusive o Euronymous tocou no primeiro disco do Burzum, cara. Que eu vi o Varg falando que ele ele tocou uma faixa na guitarra. Porque eu ouvi. Ele gravou um solo. Eu vi, não. Depois a gente vai falar sobre o canal do Varg no YouTube, mas eu tava vendo ele. Falando as bobeiras dele lá. Tem um solo do Euronymous. Mas é impressionante, né? Como naquela época a gente meio que que parecia que a gente sentia essa necessidade de escolher um time, né? Ou a gente ouve Mayhem, ou a gente ouve Burzum, ou a gente ouve Black Metal, ou ouve Metallica, ouve Sarcófago ou Sepultura, era sempre assim. E assim, eu vou falar que meu problema com o Dissection era mais em relação ao Burzum do que com se era Black Metal ou não. Porque o Dissection ali, assim, declaradamente, pró Mayhem, né? Fizeram aquela compilação com a cara do Varg no meio do disco ali, com o Anti no meio, assim. Então, né? como eu disse no nosso episódio sobre o Dissection, cara, o Yon seria o melhor amigo do Euronymous, cara. É. É isso mesmo. Eu acho que ainda tem gente até hoje que acha que quem escuta Burzum não pode escutar Mayhem. E todas as bandas que tomaram partido também, né? Pois é. É um troço meio doido, assim, né? Ainda mais que hoje a gente vive nessa grande dicotomia aí, separar ou não separar a arte do artista. Eu acho que o Burzum é um dos casos mais emblemáticos disso, né? Porque o Varg, ele sempre foi uma figura muito controversa, Ainda mais pra gente que é brasileiro. Pra não dizer um pau no cu, né? Querer defender as ideias do cara é meio foda. Aí, total, eu gosto de Burzão. Figura controversa, não. Ele é um pau no cu de verdade, gente. Vamos falar um pau no cu correto. Como pessoa, não tenho o que falar dele, né? Pois é. É assim, eu sou um cara que... Eu acho que historicamente eu sempre fui muito mais mente aberta do que a maioria das pessoas. Mas mesmo no começo ali, eu tinha meu lance Tim Burzum também, que eu não ouvia Mayhem não. Assim, eu fui gostar do The Mysteries um pouco mais além. É, pelo menos uns 3 anos mais além do que eu já gostava muito ali dos primeiros. Você só curtiu o The Mysteries, que é um troço você só curtiu doido, The Mysteries, né? Porque você sabia que o Verg teve uma participação, né? Senão nem isso. É, justamente isso, assim. Eu falei, quer saber, cara, vou dar uma chance pra esse troço, assim. E era um troço que eu não ouvia por preconceito mesmo. Mas assim, eu fui ouvir o The Mysteries com atenção e eu acho ele hoje o maior disco da história do black metal, assim. Somando a primeira leva, a segunda, sei lá, a terceira, ou tantas outras que sejam, eu acho que quando a gente fala em black metal, The Mysteries é o disco, assim. Mas vamos voltar nesse assunto um pouco mais acho tarde. Acho que, bom, não, pelo menos o Alex já sabe que a gente já teve várias discussões em relação a isso, cara. Eu nunca fui fã de Burzum. E eu também não era muito fã de Mayhem, cara. Não me descia muito o som. Não sei porque daquelas coisas que você ouve falar, sei lá, não foi compatível, cara. E é muito estranho isso, assim, porque, assim, eu sempre tive a dimensão, assim, que determinada parte dos meus amigos gostavam só das coisas que eram mais bem feitas. E, Vitor, você... Sim, eu sempre fui muito claro em relação a isso, cara. Eu gosto de som bem produzido. É verdade. E eu gostava de som sujaço, assim. Pra mim, quanto mais tosco o black metal fosse, eu acho que mais me pegava, assim. Eu acho que o que eu mais gostava no Burzum era justamente esse troço tão lo-fi. Que eu lembro a primeira vez que eu ouvi, cara, era um troço que, tipo, eu não sabia se era sério ou não, assim. Eu falei, não, isso aqui deve ser zoeira. Só que ao mesmo tempo, tinha um troço meio hipnótico, cara. Eu não sei se era o teclado que não me deixava parar de ouvir aquilo. Eu falava, cara, não, esse som eu acho que talvez não seja sério. Mas ao mesmo tempo era um troço que eu queria ficar ouvindo o tempo todo, assim. Eu acho que nesse troço, assim, não é um negócio que eu desgostei nunca, nem na primeira ouvida, mas é um negócio que eu não entendi a primeira ouvida, assim. Eu não posso dizer que foi um gosto adquirido, porque desde o começo tinha alguma coisa que me cativava. É, ali. Cara, eu compartilho da sua opinião, que... Alex. Também era uma banda que eu ouvi, assim, um pouco, né? Não era a banda pra mim, o Mayhem. O Burzum, na verdade, eu já nunca gostei muito. Agora, o Mayhem eu ainda ouvi um pouco, mas realmente tinha aquela coisa lo-fi, mesmo se você pensar, né, que tava sendo... É aquela coisa gravada num daqueles gravadores, tipo o meu primeiro Gradiente, né, da década de 80, né? Aquela coisa bem sujona. Da Xuxa. Do gravador da Xuxa, então. Mas realmente, cara, tem aquela coisa meio hipnótica as músicas deles, eu acho. Só rapidinho aqui pra não alongar. E também tem essa relação da aura que o próprio Varg criou ali com a questão do julgamento, toda aquela questão midiática, que eu acho que vocês vão falar isso depois. Mas eu lembro que eu peguei, na época que eu peguei o VHS do Dissection do Jim Borg, eu também peguei um VHS do julgamento do Varg. E aí eu vi aquilo em norueguês, aquelas risadinhas, ele sendo preso, e porra, mano, que é isso? E aí, assim, pô, o cara dá uns berros, o cara dá aqueles berros, né? Violento, faz esse som mais lo-fi, assim, bom pra caramba, que de alguma forma te leva a um lado primitivo, e o cara tá ali sendo preso na Noruega, que é um lugar que nem tem criminalidade. É um negócio que, assim, eu acho que é muito mais por isso que atrai, de certa forma, do que só pelo som em si, né? Sim. Assim, já que a gente entrou nesse lado meio lo-fi da coisa, é importante caracterizar também o contexto em que o black metal surgiu. É, a gente falou do Mayhem, né? O Mayhem que é uma banda que já estava ali na primeira onda de black metal, mas a gente tinha também... A maior parte das bandas que posteriormente formaram o chamado Inner Circle, e depois a gente pode até discutir se existiu de fato ou não, né? Todas essas bandas tinham um pé no death metal. O pré-Emperor era o Tosh Out Suffer, o pré-Immortal tinha tanto o Amputation quanto o Old Funeral, aí no Old Funeral também tocava o Varg, ou seja, o pré-Burzum também. O Dark Throne, o primeiro disco, é um disco de death metal, ou seja... Inicialmente, todas essas bandas, toda essa cena norueguesa, era uma cena de death metal, que seguia muito mais ou menos ali aos moldes do death metal sueco, que todo mundo conhece ali pelo Entombed, Dismember, Companhia Limitada. Mas o Mayhem foi uma banda que, antes de necessariamente começar a tocar um troço muito diferente, foi uma banda que teorizou o que, que o black metal deveria ser, né? Quando a gente fala em black metal, a gente tem que falar não só no som, mas em tudo que foi pensado em relação ao black metal. Porque, assim, é um troço que surgiu junto com teoria e prática, né? A cartilha do Euronymous, ela foi muito importante. E, assim, ela cooptou um monte de gente. Veio o Dark Throne, veio o Burzum, veio o Immortal, veio o Emperor. Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, Rogério. Você que tá meio quieto aí hoje. Mas sobre essas definições aí. Eu tô meio quieto hoje, acho que... tô mais, assim, acompanhando, porque... tem muita... Eu nunca fui uma pessoa que me ligou muito, tanto nessas coisas de definição, ou do, com relação a death, black metal, eu sempre acompanhei, mas depois começou a sair muito fora de mão as definições. Começaram a aparecer a vanguard black, né, black metal, e pra mim começou a perder o sentido. Mas eu costumo brincar com as pessoas, assim, que acho que pra ser black metal, tem que ter o corpse paint e rolar muita groselha. Não, eu tô brincando, eu acho que o principal é que as bandas, por exemplo, eu acho que o Mayhem, eu acho que veio na vertente de definir realmente o que era o black metal, principalmente o black metal norueguês, né? Você teve toda uma cena, né, se transformando ali, você tinha uma coisa, como você falou, tudo muito baseado ali no death metal, né, baseado principalmente no death metal sueco. E eles pegaram, né, essa coisa toda e começou a entrar elementos que a gente pode ver, tanto esses elementos do oculto como elementos teatrais, assim, na história como um todo, talvez com influência daquela primeira onda ali, que a gente fala, às vezes, de bandas que tinham, né, naquela primeira onda, como o Mercyful Fate, que tinha todo esse elemento de história, elemento teatral, eles começaram a trazer isso para dentro da música e eles meio que transformaram aquilo, né? Eu acho. Pois é, eles foram os caras que levaram a sério mesmo o lado do oculto, né? Não foi só um troço, vamos falar sobre isso, mas vamos viver e principalmente, isso. Principalmente, né? Aquela coisa de impressão ao cristianismo, né? Que eles trouxeram, né? Ali dentro da própria música, como uma ideologia que tava ali jogada ali dentro, porque você tinha bandas, por exemplo, de death metal antes, mas nenhuma delas tinha essa oposição forte ao que seria ao cristianismo. Nenhuma delas tinha essa coisa de colocar assim no meio, olha, não gostamos do cristianismo, sabe? Não tinha aquela coisa explícita. Eu acho que começaram a trazer isso, eu acho que é uma das coisas que pra mim começou a caracterizar, né? Sim, sim. Peter, você que tava aí defendendo as diferenciações entre o black e o death metal, comenta um pouco também sobre esses conceitos. Cara, eu acho que, diferentemente do Rogério, pra mim, toda a graça tá em caracterizar o que é, cara. Vamos começar por isso. Toda a graça, é o que eu disse, né, gente? É black metal, tem que ter maquiagem e groselha, né? Aliás, você tem que inventar 6.012 rótulos diferentes pra mesma coisa e é isso aí, pra cara. Eu acho que, assim, tem uma banda que eu não gosto, mas que é a definição clássica, né? Que é o Nargaroth, black metal é guerra. Nossa, Nargaroth é... Eu acho que é a definição mais absurda do que o black metal é e, assim, faz sentido. Foi o vocalista deles que deu uma facada num cara no show e foi preso também, cara? Ou algo do tipo? Cara, não acho... Kahnwulf? Eu acho que foi, cara. Isso também, hein? Ele deu, se eu não me engano, ele deu uma facada num fã no meio do show ou coisa do tipo. Aparentemente, assim, a Noruega não tem índice de criminalidade perto de zero. Quem comete crime na Noruega é tudo black metal, pelo jeito. Né? o Nargaroth é alemão, no caso, mas assim... Não, mas acho que temos, temos toda uma cena criminal de black metal na... Tem uma definição muito boa do Gorgoroth, que ele, em uma entrevista pra aquele cara do Metal Evolution, sabe? Ah, sim. O cara que fez vários documentários. Ele pergunta pro Gal o que é o black metal. Ele olha, tipo, pro nada, dá um golinho no vinho e fala... Ah, tá. Não, é do... É o Sam Dunn do Metal Headbanger Theory. Esse mesmo. É, mas nesse caso ele tá falando sobre as letras do Gorgoroth, né? Porque o Gorgoroth é uma banda que até então nunca divulgou as letras que escreviam. Ele fala, qual é o conceito disso? E assim, eu acredito que o Euronymous concordaria com isso, sabe? É, existe uma grande, vasta definição sobre o que é o Satã, sobre o que é o satanismo na música. E... assim, a gente vai entrar nesse ponto um pouco mais tarde, mas tem uma banda portuguesa, o Filho Imigrante e o Infernalium, que assim, as entrevistas do Filho são sempre maravilhosas, assim, é o suprassumo, o fino da blasfêmia. E o vocalista deles, o Bela Thauser, tem uma entrevista que eles perguntam pra ele, qual é essa sua obsessão com a blasfêmia, né? O que o black metal significa pra você? Ele fala, cara, o metal pra mim sempre foi e sempre será liberdade. Num país católico como Portugal, a gente gritar Satã não é porque a gente tá querendo louvar uma entidade ou um troço, é simplesmente a nossa forma de resistir a toda esse mundo moderno, assim. E eu acho que, assim, pelo menos atualmente, onde muitas pessoas reclamam aí que o mundo tá chato pra caralho, e sempre tem essas brigas de, o black metal, o cancelamento... quais bandas que podem ser ouvidas, quais não podem. Mas assim, uma coisa, um elemento que sempre teve no black metal, desde sua gênese até hoje, sempre foi o extremismo e a oposição ao mundo moderno, né? Oposição à sociedade, digamos assim. Esse elemento misantrópico, antissocial do black metal, ele tá presente desde o Red Anarchist Black Metal até o NSBM, assim. Eu acho que é uma dimensão... muito grande, onde lados antagônicos se encontram. Assim, né? Eu acho que, sei lá, o Euronymous, mais ou menos, acho que a ideia dele era, tipo, causar reações, cara. Gostava mais de zoar com a psique das pessoas, assim, do que ser um satanista propriamente dito. Acho que a maioria deles não tinham nada muito... não levavam a sério muito esse tipo de coisa, cara. Acho que pelas entrevistas que você vê hoje em dia, acho que nenhum deles realmente fala, a gente levava isso a sério da mesma forma que Yon levava a sério, por exemplo. Cara. Acho que era mais coisa de adolescente, cara. Era só chocar as pessoas que ouviam e olha lá. Não é nada além disso. Só uma coisa que vocês estavam falando aí, que hoje em dia, pelo que a gente vê, essa galera dando entrevista, falando que era uma coisa muito mais zoeira do que eles acreditavam naquilo de fato. Mas, pô, se perguntassem pra eles na época, eles deveriam acreditar, né? A ponto de matar outra pessoa por isso, né? Ah, sim. Ah, claro, sem dúvidas. Sem dúvidas. Assim, vamos voltar um pouco desse assunto, assim. Quando a gente fala no black metal norueguês, é uma cena que, por mais que a gente fale, eu já adiantei um pouco esse assunto no episódio da semana passada, que todas as bandas ali... quando a gente pensa em black metal, a gente pensa num negócio muito definido. Mas mesmo na segunda época do black metal, na segunda onda, a gente tem que pensar também que no início todas as bandas eram idealizadas para soar como um troço totalmente diferente uma das outras. Então se a gente for ouvir o Mayhem, for ouvir o Burzum, ou mesmo o Darkthrone, o Immortal e o Emperor e o Enslaved, que talvez tenham sido as primeiras bandas que formavam o núcleo que a gente chama de Inner Circle hoje em dia, todas elas são muito diferentes uma das outras. E todas elas influenciaram uma leva muito diferente, né? Assim, todas as bandas que puxam para um lado mais Hellhammer, mais Metal Punk, vão ali passar pelo Darkthrone, assim como as bandas que foram para um lado mais Viking passam pelo Enslaved, ou como as bandas de mais Raw vão eventualmente pro lado do Mayhem, ou tem também esse lado mais extremo que o Immortal puxou, mais o War, ou o lado mais atmosférico que foi pro lado do Burzum, ou o lado sinfônico do Emperor. Não sei se eu já falei do lado sinfônico, mas enfim, novamente falando aí, assim, todas essas bandas, elas tinham características muito particulares ali no princípio, e a gente pensa nisso E, eventualmente, quando a gente fala, ah, o Burzum e o Mayhem são duas bandas meio dicotômicas, né? Sempre teve esse lance, ah, Varg versus Euronymous, o lo-fi do Burzum com o Mayhem demorando anos para lançar o primeiro disco, porque eles queriam gravar com uma produção impecável. E, assim, até hoje você ouve o The Mysteries Don Satanas, e, assim, a produção dele é maravilhosa, assim, é tudo, você consegue ouvir tudo muito bem, e por mais primitivo, por mais raw que sejam os riffs e as batidas ali, tudo tá bem gravado, tudo tá bem nivelado, tá bem mixado. É um disco perfeito pro que o black metal se propôs a fazer, assim. E eu queria que você falasse um pouco justamente sobre essa dicotomia aí, Gabriel. É, então, assim, em relação ao que você tava dizendo, essa dicotomia, Mayhem, Burzum, em relação à sonoridade, é muito do que você já mesmo já estava falando, porque essas bandas que você citou são aí as mais conhecidas ou as maiores, pelo menos dessa segunda onda de black metal, né, que é a onda norueguesa de começo, todas elas tinham essa sonoridade, sim, uma diferente da outra. E cada uma delas também, meio, sim, que, apesar de ser, que seria aí o Mensarco, vamos falar de Satã, não era exatamente isso, elas tinham temáticas diferentes também, ainda bem, né? Porque senão era todo mundo falando grande Satanás. Mas, assim, como elas soam diferente, então a gente tem que pensar que, e aí voltando lá no, naquelas definições do que é o black metal, né? Como eles viam o que era a cena. Então a cena era muito, muito, muito além do som, não era só o som. Então, e aí eles pensavam muito mais em relação ao que vamos fazer como uma ideologia, como construir algo que não está sendo feito e é nosso aqui da Noruega. Algo que é de violência, uhum, mesmo. Violência que eu digo, não só violência física, mas de violência estética. Estética, tudo. Sonora. E aí em relação ao som, todas elas tinham o seu diferencial, apesar de ter aquela base lá com os riffs e, de certa forma, a bateria ali, o Hellhammer, definindo ali um pouco do que foi pra frente, né? Até depois falam lá da influência de outras bandas, dessa primeira leva, até chegando aqui no Brasil, mas enfim. E aí essa dicotomia, Mayhem, Burzum, na verdade era muito mais uma questão, aparentemente, de egos, né? Porque enquanto o Euronymous ali, ele tava querendo algo super produzido, como você disse, demorou pra caramba pra sair, ele tava esquematizando toda uma ideologia por trás de um movimento, que depois a gente vê que, de fato, criou-se o movimento black metal norueguês, que hoje é algo de, ainda é, né, de exportação, produto de exportação cultural da Noruega. E, enfim, assim, até se você falou, assim, eu acho que já do Enslaved, né, pô, Enslaved, ele tem uma pegada que, apesar de a parte sonora ser muito mais, assim, uma levada black metal, eles já estão, deram meio que um start aí para o que a gente conhece como Viking Metal, de certa forma, né. Que também é ali. Pois é, isso tudo que também já tinha começado com o Bathory ali na Suécia anteriormente. Mas, assim, esse black Viking metal, assim, ele foi eventualmente mais lapidado com o Enslaved, ou mesmo com o Borknagar. Eventualmente a gente vai falar um pouco sobre essas outras bandas norueguesas que seguiram uma outra linha, mas que tem ali um pé no black metal. Opa, desculpa. Eu só ia falar aqui, ó. Eu acho que o Enslaved ele encontrou uma forma de fazer o que o pessoal estava fazendo, sem falar, ah, sou Satã, ou, assim, sim, isso num pensamento muito mais generalista, claro, porque eles não falavam isso exatamente, mas falar ali da parte pagã, da cultura, de certa forma, norueguesa ali, de viking, histórias mitológicas, né? Assim, quando a gente fala também sobre black metal norueguês, a gente, pelo menos a impressão que eu tinha, que a gente no Brasil também, a gente tinha a noção de um troço muito unificado, né? E, tipo, a gente achava que qualquer banda da Noruega que tocasse black metal no começo, na primeira metade dos anos 90, fazia parte do Inner Circle. E, assim, eu acho que a mídia tem um fator muito importante em desmistificar isso, que a gente vai ver que essas bandas iniciais que a gente falou aí, que todas soavam de alguma forma, de maneira diferente, essas bandas é que de fato faziam ali o núcleo duro desse Inner Circle mesmo, assim, junto com outras bandas pequenas que não necessariamente vingaram Um desses casos é o Thy Abhorrent, que é a banda do Occultus, que até chegou a cantar no Mayhem depois que o Dead morreu. E o vocalista, o Occultus, né, ele era sócio do Euronymous na Helvet. Ele só saiu do Mayhem porque o Euronymous estava ameaçando ele de morte, né? É, casos extremos. É, todo mundo bonzinho, né, no Black Metal, né? Só tem história, né? Assassino, assim. O cara se suicida, só... Realmente a galera viveu isso mesmo, né? E, cara, eu acho que um troço muito interessante de se falar que, assim... Isso tá vindo mais à tona, a gente vai falar posteriormente aí, principalmente a Stephanie vai falar também sobre os documentários que tem saído na TV norueguesa sobre o black metal, mas uma coisa delas é a importância do Snorre, o Blackthorn, que assim, muita gente sabe que ele foi o grande parceiro do Euronymous ali nas partes de guitarras, e muita gente atribui a ele uma suposta gravação das segundas guitarras no The Misters, mas isso de fato não aconteceu. Mas o que aconteceu é o seguinte: em 91, assim, quase um ano antes do Darktronic ter lançado o primeiro disco do black metal norueguês, que é o A Blaze in the Northern Sky, saiu uma demo que, assim, nem era pra ser uma demo, era só tipo um compilado de riffs, né, sem bateria, sem vocal, que era o Snorre tocando junto com outro cara no baixo, que ficou conhecida como a demo Grimmirk do Thorns. E, cara, você vai ouvir isso, é basicamente o manual, né? É a receita de como se tocar guitarra no black metal. E não à toa os riffs da From the Dark Past do Mayhem já estão lá, os riffs da EA Lord of the Depths do Burzum já estão lá. E, assim, é um troço que não necessariamente ficou famoso. E... assim, o Thorns a gente só conhece mesmo porque eles lançaram um split com o Emperor, e o Emperor foi uma banda que foi pra frente. Mas, assim, a gente eventualmente tem que pensar em bandas que faziam parte daquele ciclo ali, mas que nunca foram pra lugar nenhum além da própria cena, né? Essa demo do Thorns, ela é muito importante pra cena interna, mas hoje em dia pouco se fala sobre isso, né? Snorre também conhecido como parceiro do Varg no assassinato do Euronymous, né? É, o mais conhecido por cúmplice isso, né? Por acidente, né? É. Sim. E ele é um cara que nunca falou muito agora, né? Assim, nunca falou muito, nunca apareceu muito, e o fato dele ter aparecido falando musicalmente é um troço muito recente. Diferente do Varg, que ninguém consegue fazer ele calar a boca, né? Ficar quieto, para que é bobagem. É, e agora ele meio que parou, assim, né? Agora que ele encontrou a fórmula de falar diretamente ao público, ele abandonou a mídia. Agora, né, que ele perdeu a treta pro Vampeta, né? Assim, outra coisa importante também de se falar é que a cena da Noruega, ela não é um troço completamente distinto do que todas as outras cenas foram. E é importante a gente pensar na importância que tinha trocar fita e escrever zine pra época, né? No episódio do Pantera eu falei lá sobre a pasta, que era basicamente o papel de carta do metaleiro. Verdade, mas uma coisa sobre o black metal também era a Slayer Mag, uma revista norueguesa. Começou como um zine, né, do Metallion, que era um fotógrafo e proclamado o melhor amigo do Euronymous. É o cara que tirou as fotos clássicas do Mayhem ali no começo de carreira. E o Metallion, ele trocava carta com o mundo inteiro, com fita e tal. Inclusive saiu o livro, chama Metallion, The Slayer Mag Diaries, com a compilação de todos os zines que ele escreveu. E, assim, tem cartas que ele trocava com o Max Cavaleira, enfim... O sarcófago a gente sabia que trocava cartas com o Mayhem, inclusive tem aquela foto clássica do Dead do Mayhem com camisa do sarcófago. E, assim, eu queria que essa questão de, vamos construir uma cena que eventualmente era norueguesa, mas que se comunicava com o mundo. O Euronymous é um cara famosíssimo por trocar cartas com o mundo inteiro. Assim, vamos falar sobre isso mais em detalhe. A gente tá abrindo muitos assuntos aqui que a gente vai ter que concluir depois, mas tudo bem, né? Por isso que é um episódio especial, eu acho que a graça é justamente essa. Mas essa questão de unidade de cena, assim, eu queria que cada um falasse um pouco sobre isso, partindo também de um pressuposto meio pessoal, né? Porque... Posso falar primeiro só pra eu ir lá ver o gato? É rapidinho. Então, assim, sobre o que você falou da importância desses documentários que têm saído, eu não tenho acompanhado igual vocês aí têm acompanhado. Mas muito tem sido desconstruído em relação ao que a gente imaginava que era aquela cena, mas ao mesmo tempo, a gente imaginava aquela cena porque a mídia construiu aquela cena. Naquele documentário lá do Satan's Rear Media, que aí até narra isso, o Varg vai lá e ele quer chamar atenção pro movimento, e aí ele dá a entrevista falando que queimou as igrejas, né? Só que aí o cara que morrou pra caramba, pra caralho, né? quer se mostrar, né? E aí o cara que era o repórter, que não deveria, porque, afinal de contas, sigilo de fonte, né? Ele não pode entregar a fonte dele. O cara era religioso, foi lá e entregou o Varg. E aí ele foi preso. E aí saiu aquela capa da revista da Kerrang, né? Sim, ele segurando as facas, né? Tipo, boy band, né? E aí explodiu no mundo, né? O que é o movimento black metal? Eles estão queimando igrejas, ele não tinha matado ninguém ainda. Estão queimando igreja. E aí construiu esse movimento, né? E isso chegou no Brasil na revista Top Rock, com uma matéria porcamente traduzida da Kerrang, que chamava, eu acho que, Escravos do Chifrudo, Filhos do Chifrudo, um lance assim, cara. E eu conheci o black metal por conta disso, né? Eu era um cara que colecionava revista ali, gostava de metal... Mas eu não tinha muito conhecimento do que era o black metal e tal, e assim, conheci através disso, ou seja, já conheci tudo errado. Só que, cara, quando você é um moleque de 10 anos de idade, você tá lendo um troço que os malucos estão queimando igreja, tocando terror, pra mim aquilo foi, surgiu um resultado totalmente oposto, cara. Eu me apaixonei, assim, mesmo antes de ouvir, né? Se você pega eles mesmo falando lá de dados, até não sei que ano haviam sido queimadas 4 igrejas. Depois da reportagem, da revista, foram 15, depois foram 20. E isso se espalhou pelo mundo todo, porque eles construíram uma imagem de uma cena que até então ainda não existia, né? E aí foi pra frente. Rola um efeito copycat. Rolou um efeito aí, uma reação em cadeia, né? A galera começou a ver aquilo e tomou aquilo como, o black metal é isso aí, quem na igreja e bora, né? Foi, acho que aconteceu aí. Isso até é uma coisa que eles falam naquele Until the Light Takes Us, que muitas pessoas ali na Noruega mesmo, né? Que não tinham nada a ver com Inner Circle, que não tinham nada a ver com Mayhem ou Poison, e simplesmente começaram a queimar igrejas, porque falando, é Satanás, e é isso aí, cara. Pichavam uns pentagramas na porta lá e tacava fogo, mano. Então, se assim, esse tipo de imagem chegou até Poços de Caldas, uma cidade no interior do sul de Minas, imagina a expressão que isso teve no mundo, né? Se pra gente ali, moleque, na década de 90 chegou quase, de certa forma, concomitante, alguns anos de atraso, né? Mas assim, tinha galera em Poços que queria queimar igreja, claro que nunca queimaram. Mas teve umas tentativas aí, né? Nunca queimaram, mas acho que, sei lá, pelo menos eu participei de 6.012 planinhos que a galera sempre falava. Assim, vamos fazer. Tem um caso de alguém aqui que tentou queimar uma santa ali. Não tô sabendo de nada, gente. Não sei do que eu tô falando. O cara que resolveu meter fogo na capela em Poços de Caldas ali. Não vou falar quem foi, não. Cara, eu não sei. Já prescreveu o crime? Eu acho que isso é crime. Então eu acho que ele prescreveu, gente. Então, deixem isso pra lá. Não tem prova, né? Tá baixo. Não, gente, isso aí menti pra também, vocês na época, porque eu queria... Também não foi sucedido. Não foi verdade, né? Porque eu menti pra vocês na época, eu queria ser um black metal cuzão, fodão, mas isso nunca aconteceu. Ah, essa é a minha declaração. Tá bom, essa é a minha declaração verdadeira, gente. Tá? Ó, isso aí eles estão inventando, estão tendo um complô nesse podcast. É oficial, real. Me condenar. Ó, não tem nada disso, não, gente. Ó. Vamos lá, cara. Assim, a gente já começou sobre esse papo sobre o black metal na mídia, e a gente falou de clarificação e mistificação versus desmistificação. Stephanie, eu queria te pedir assim, a sua impressão sobre a mídia na Noruega, a mídia, o papel dela, a função dela, me explicar o que é o black metal, assim, e, tipo, saiu recentemente esse documentário, o Helvetia, dividido em 4 partes, falando sobre a cena black metal, e eu queria que você comentasse sobre isso, ou também sobre o Until the Light Takes Us. Depois a gente vai falar aí também sobre o Lords of Chaos, que não pode ficar de lado. Cara, na minha opinião, eu acho que é excelente, porque você exatamente desmistifica muita coisa do que foi passado na mídia. Eu não sei se você assistiu um que se chama Satan's Media, que é basicamente focado no condenamento. Condenamento? É assim que fala? Na condenação? Acho que sim. Condenação. É, do Varg. E o que eu gosto, realmente, do Until the Light Takes Us e do Helvetia é que eles realmente, tipo, as pessoas estão ali falando, sabe? Não foi, tipo, igual pros, o livro do Lords of Chaos, que alguém chegou e escreveu o que essa pessoa queria e pronto, sabe? É, gostando das pessoas ou não, o livro é cheio de fatos, e assim como são os documentários, mas eu acho que quando você vê esses caras falando, isso acaba meio que, tipo, primeiro, são pessoas normais, como eu e você, que, né, tipo, fizeram muita merda quando eles eram adolescentes, provavelmente. Sim. Como eu e você também, mas em menor escala, óbvio. Menor estrago, vamos assim dizer. Mas eu acho que você acaba quebrando um pouco essa barreira de que, tipo, nossa, esses caras são o demônio, principalmente pra quem não é do meio, assim, ou então às vezes tem uma imagem muito, não sei, uma imagem meio distante, assim. Eu acho que isso traz a gente pra perto deles, de alguma forma, tentar entender um pouco como eles pensavam. Eu acho que desmistifica para as pessoas que não são da cena. Verem que, tipo, aconteceu isso, mas foi por causa disso, era isso que estava rolando, era isso que eles estavam pensando, era isso que eles queriam. Você concordando ou não, os fatos são colocados, assim, para você tentar, se você quiser, né? Na verdade, entender mesmo o que aconteceu naquela época. Então, eu acho que é super positivo. Eu gosto de assistir, eu já assisti quase todos, tem aqui. Essa mesma empresa que é a Globo da Noruega, a Enarco, eles fizeram só baseado no Mayhem, que o Mayhem, inclusive, tem cenas do Mayhem fazendo tour na América do Sul e tudo mais. E eu acho que tava faltando um documentário igual o Helvetia. Tipo, pra mim era o que tava faltando, assim. Ele é bem focado no Mayhem, como quase todos os outros, né? Porque não tem muito como fugir, né, do Mayhem Burzum. Mas... Sim, as origens. Mas ele também traz coisas de pessoas de fora, alguns suecos. O irmão do Dead, pra mim foi sensacional trazer a visão dele. Foi a parte que eu mais gostei também. Eu também, assim, foi a minha parte favorita. A parte mais emocional do documentário, né? Sim. E gostei também que nesse documentário, no Helvetia, apesar de ter sido bem corrido no último, mostra como tá a cena hoje, sabe? Como esses caras estão hoje. E pra quem não conhece de nada, não sabe de nada... É legal ver que, tipo, puta, esse cara, ele... Sei lá, ele leva a Noruega pro mundo, sabe? Pessoas daqui, né? Porque ele só tá disponível aqui, basicamente. Esses caras levam a Noruega pro mundo e as pessoas vêm pra cá por causa dele, sabe? Então eu acho que é super positivo. Sim. Eu não vejo como negativo, eu não acho que fica perpetuando. Como eu falei, são fatos, as coisas aconteceram. Não tem como mudar. As pessoas gostem ou não. Quem não quis participar, não participou, como a gente sabe. Né? Não tô só falando do Varg. Mas eu sei que o Emperor não quis participar, por exemplo, então não tem fala deles e tal. E as pessoas são dadas as chances delas contarem a versão delas, falarem as versões delas, mas é isso, assim. Eu acho que é ótimo pra abrir a mente das pessoas e entenderem o que acontecia. Porque, como você falou, as informações eram só, tipo, o que vinha, né, de uma coisa ou de outra, do que chegava por revista ou por... boatos e tudo mais, e agora as coisas estão aí escancaradas, né, de uma forma ou de outra, pra você, se você quiser entender e saber como esses caras estão hoje também, o que eles pensavam, eu acho que é excelente. Enfim, retomando esse lance aí dessa função social da mídia, Gabriel, você que é um cara que escreveu um artigo sobre a função da mídia, o papel da mídia no black metal, eu acho que, sei lá, seria legal você falar um pouco sobre isso, né? Então, cara, na verdade, a função midiática em relação a isso, que aí foi o que, de certa forma, eu falei antes, é o papel esdrúxulo do Varg e do repórter que entrevistou ele na primeira vez que ele foi falar das igrejas, né? O repórter ele não podia ter entregado a sua fonte, ele deveria ter investigado e chegado sozinho ali, mas não foi o caso, como foi alguém que foi até ele para falar, e não deveria ter entregado ali o que estava acontecendo, né? Mas esse papel da mídia, cara, foi o que construiu o movimento, porque sem essa tensão midiática, pelo menos inicial, de queimas de igreja na Noruega, satanistas estão queimando igrejas na Noruega, que teve essa repercussão global, olha, eu chuto que não teríamos todo esse movimento black metal da década de 90 que a gente conhece. Eu chuto até que se bobear, o Orono estava vivo ainda. Porque não teria, assim, tanta gente olhando para eles, né? Fazer todo... De certa forma... Para deixar as coisas chegar nesse pra dar palco para maluco, né? Justamente. Mas você sabe que... Bom, de novo, citando o canal do Varg no YouTube, ele fala justamente sobre a fatídica entrevista. Eu acho que, realmente, se o repórter não tivesse ido diretamente na polícia entregado ele, eu acho que o Eurônimo estaria vivo tranquilamente. Porque o que ele ficou mais bravo foi que ele fez a entrevista para dar publicidade para a loja do Eurônimo, porque estava indo à falência. Sim. Ele conseguiu a publicidade e o Euronymous fechou a loja porque era publicidade ruim, né? Entre aspas. Né? Ele ficou com medo. E aí foi aí que ele, tipo, falou: não, esse cara, porra, vai tomar no cu. Sim. E junto com o fechamento da loja, teve aquele papo dele fazer o plano pra matar o Varg, né? Que era sequestrar ele com o Taser e fazer um filme snuff a respeito, torturando e matando o cara, que ele levou a sério por algum motivo, quando ninguém mais levava. E aí ele resolveu dar o fim no cara. E, inclusive, ele fala assim, o Snorr tava morando na minha casa na época, e o Euronymous ligou pro Snorr pra falar algumas planos, coisas. Né? É pra falar outra coisa, e ele acabou falando. E quando ele começou a falar, o Snorr chamou o Varg no telefone e falou: ouve isso aqui. Sim. E ele pega a parte dele falando, porque a gente vai pegar, amarrar ele numa árvore e torturar ele até a morte, gravar tudo e fazer um filme sobre isso. E assim, até a verdade sobre isso ninguém nunca vai saber, né? Acho que talvez só o Snorr pra falar: eu não fiz isso, eu fiz isso. Porque a versão do Varg também deu uma mudadinha. Nos anos, né? Sim. Se você assiste o documentário Until the Light Takes Us, ele fala uma coisa, e ali no YouTube ele já fala uma coisa um pouco diferente, né? Não Sim. totalmente diferente. E as entrevistas mas um pouco do Burzum.org também diziam outra coisa. Vai lapidando, coisa, né? É. Gabriel, não sei se você também chegou a trocar carta com o Varg numa época que a gente escrevia pra ele na cadeia lá, Trondheim Fengsel. Não, cara. Assim, ele respondeu uma galera de posses lá, eventualmente, em algum momento ele parou, roubou nossos selos lá, mas assim, um cara que hoje aparece aí no Twitter falando mal do Brasil e toma um vampetaço, mas naquela época ele respondia, assim, a gente. Cara, é que você pensa naquela... Eu era um cara que caía de gaiato, porque muita gente queria escrever pra ele, mas não sabia falar inglês direito, aí ia lá em casa, porra, traduz aí pra mim, caramba. Né? Caramba. Não, mas continua. Não, era mais ou menos nisso que você estava falando mesmo. E assim, se a gente pegar, né, anos 90 na Noruega, a Noruega já era um país muito desenvolvido igual é hoje. Então, assim, de repente uma Sim. onda de crimes choca toda a sociedade, o cidadão de bem norueguês, e tem toda aquela questão do julgamento. Virou ali uma novela para eles, vou acompanhar o julgamento do cara que está indo contra o cidadão de bem norueguês. Sim. Então isso teve ali uma extrapolação midiática muito grande, cara. Sim, importante lembrar que até o caso do Breivnik, que saiu atirando em não sei quantas pessoas ali. Então, até o caso dele, o julgamento do Varg tinha sido o julgamento mais absurdo, assim, mais midiático da Noruega. Sim, ele pegou a pena na época, né? Ou seja, a gente tava acostumado... Ele pegou pena máxima. Sim, a gente tá acostumado aí com os... Cidade Alerta, os da Atena da vida, na Noruega isso é justamente o oposto. Na Noruega aparece lá, né, o da Atena apresentando um monte de gente com a corpse paint, né, os criminosos, os vagabundos criminosos. Mas até, Outra coisa que ele disse foi que acho que eles foram mais em cima aos incêndios em igreja do que ao assassinato propriamente dito, cara. Que basicamente ninguém poderia se importar menos com o Euronymous na época, mas com o patrimônio que foi perdido, e eles queriam culpar alguém a todo custo, né? É, isso meio que, assim, desencadeou uma reação em cadeia, porque aí depois até o Bart Fausto foi condenado pelo crime que ele cometeu lá em Lillehammer. E, cara, ele foi só preso um ano depois, assim, porque, sei lá, uma namorada do Varg eventualmente falou. É um troço meio doido, né? Que lembra as histórias do Dissection, que a namorada do Yon falou, enfim. É, assim, os caras são meio burros, né? Os caras cometem crime, fica comentando com os outros e eventualmente se fodem. Os caras estão na Noruega, né? Os caras não achavam que iam se foder. Pois é. Não, sem contar que todo mundo ali tinha, na época, 18, 19 anos também, né, cara? Sim, sim. Parafraseando o Beto aí, a imaturidade tava dominando, né? Cara, saiu uma edição especial de, acho que de 25 anos do lançamento do In the Night Side Eclipse, do Emperor. E tem no encarte lá, o disco foi gravado em 90 e tantos, assim, 92, 93, mas saiu só em 95. E aí tem uma entrevista, ah, por quê? Aí, tipo, tá o Samoff, tá o Isan falando lá, cara, eu tinha 16 anos de idade, os caras que eram maior de idade, que eram, tipo, o Chort lá, eu esqueci o nome do baixista, e o Samoff estavam presos, o Bart Fausto tava preso, cara, eu tive que ou esperar um deles sair da cadeia, ou me tornar maior de idade pra eu conseguir lançar o disco, né? E o Alex? Esse troço meio bizarro, né? É, o Varg respondeu sua carta? Respondeu, cara. Respondeu. Acho que eu tinha duas cartas dele lá. Falando ele colocava muito merda, né? No ficava... colocava pentagraminhas. É engraçado, assim. A letra dele era bem parecida com a minha, até. Aí os moleques tipo achavam que era eu que tava forjando. Você foi mais longe do que eu, ok. Não, mas é foda, assim, cara. Assim, retomando um assunto que a gente mencionou ali de muitas bandas que faziam parte da cena do black metal norueguês de acordo com a nossa percepção, mas que a rigor não estavam alinhadas com o Inner Circle, assim, existem muitas bandas que correm por fora ali, né? Começaram mais ou menos na mesma época. E algumas delas até que ficaram bastante famosas. O caso do Gorgoroth, o caso do Satyricon, o caso do próprio Uther, que a gente fez no episódio especial aqui. Mas outras bandas não foram tão adiante. E outras bandas mudaram completamente de estilo, né? A gente já falou ali sobre o próprio Enslaved. Mas existem uma leva de outras bandas, tipo o Fleuret, o Dodheim's Guard, o Arcturus, que foram para um lado muito mais experimental, e outras bandas que eventualmente continuaram no black metal ali, mas não tiveram muito um reconhecimento e tal. Gabriel, vou passar para você primeiro aí para falar sobre essas bandas lado B, né, prateleira do meio, prateleira de baixo. E depois passar para a Stephanie também, dar uma perspectiva local disso. Ah, legal. Então, assim, eu não vou falar de muitas bandas, mas só eu não sei se essa em si ela entra nesse corre por fora. É o Gehenna, né? Que era lá norueguês, sim, mesmo, da mesma época, ali, 92, 93, só que, pô, não tava em Oslo, não tava em Bergen. E, pô, correu completamente por fora da cena, né? Eu acho que até hoje nem participa muito da cena, não sei por uma perspectiva lá. Mas, assim, pra mim era uma banda que não tava ali dentro daquele mesmo círculo de bandas que eu tava acostumado a escutar, que era do black metal norueguês, apesar de ser norueguês e fazer black metal, assim, pelo menos o primeiro disco ali, muito similar, né? Sim, sim. E aí a gente tem essas bandas, como você disse, o Dodensgaard, que ainda, até hoje, ainda é uma banda conhecida, na verdade, né? A gente conheceu essas bandas todas, sim, só que elas não tinham a mesma repercussão. Sim. Acredito eu que porque a mídia não falava que eles eram do Inner Circle, então a gente não tinha essa mesma ideia de que eles estavam lá fazendo um som. E aí você fala do Arcturus ali, mesmo que diferente, né? Só que o Arcturus já puxou pra um lado muito, assim, sonoro mesmo, muito, muito diferente, pelo menos pra mim. Não acho ruim não, mas era bem diferente daquilo que a gente estava acostumado ali com essa visão do que seria do black metal norueguês. Vai lá, Stephanie, tua vez. Bom, a minha banda favorita de black metal norueguês é uma banda que ninguém fala, e eu amei que no documentário eles super abordaram, que é o toque. Isso deve ter A-A-K, as pessoas atacam, a gente fala toque aqui. E pra mim, cara, é sensacional, assim, ele começou bem cedo, logo depois que rolou todas essas... esses acontecimentos, vamos assim dizer. E o black metal ficou meio em off por aqui, ele continuou, na verdade, ele começou nesse período. E pra mim, cara, ele é o cara que mantém o black metal raizão, assim, sabe? Talvez por não ter se tornado tão mainstream assim. Eu gosto muito dos discos que ele faz até hoje, não só... Ele tem os três primeiros, que são incríveis, que é, é meio que uma trilogia, tudo sobre Bergen, né, que é onde ele mora. Mas todos os outros, assim, que vieram depois, assim, eu gosto muito. Eu gosto do fato de que é ele sozinho, então é mais fácil de você manter tipo, o que você quer fazer, a pegada fica muito mais fácil. Mas ele tem os caras que tocam com ele ao vivo. E pra mim, assim, essa é a banda mais injustiçada da cena, sabe? Porque ele estava lá o tempo todo, apesar do primeiro disco dele sair, se eu não me engano, foi em 99. Mais adiante, É um pouquinho assim, mais tarde, né? E pra mim, ele, cara, é sensacional, assim. E eu tava pensando nisso, assim, eu acho que tem outras bandas também que nunca ficaram famosas, tipo o Shooter. Mano, é uma banda que começou, tipo, 93, 94. E também, assim, eu nem vejo as pessoas falando, sabe? Fica muito em off, né? E tem também outras bandas que eu acho que acabaram começando logo depois que isso terminou. Começaram depois disso, mas as pessoas também não dão o devido valor, porque ficam muito focadas nessas que você falou, né? Tipo, Mayhem, Satírico. Satírico, eu acho Satírico um gigante. Sim. Eu vou no show do Satírico aqui, tá lotado. O show do Dimmu Borgir aqui também tá lotado, assim. Enquanto eu vou no show do Toque, é mais nichado, assim. É mais tipo, só quem curte também, mesmo. Assim, a gente fala de black metal e tal. Se a gente for falar do Dimmu Borgir hoje em dia, é uma banda maior do que praticamente todas as outras bandas daquela cena somadas. E que, assim... Vamos até comentar um momento ali. O Gabriel, que também assistiu, e a Stephanie, que falou também sobre esse documentário, da reação do Manic, do Mayhem, falando, cara, que porra é essa? Banda de black metal ganhando M, né? Pô, você até viu, os caras falaram, a gente recruta os músicos e fala, a gente não tem um apelo comercial, vocês não vão ganhar dinheiro com isso. Aí, de repente, chega o Dimmu Borgir, né? Engraçado que o Dimmu Borgir foi uma das primeiras bandas de black metal que eu escutei, cara. Eu lembro bem, assim, uma época que eu escutava isso o tempo inteiro, cara. Pois é, mas assim, é que são... O Dimmu Borgir, pelo menos em Poços, a lembrança que eu tenho é que foi uma das primeiras bandas a chegarem ali, né? Isso, essas bandas norueguesas. Uma das primeiras. Muito por conta das fitas de cassete que a gente pegava. Cara, mas eu vou falar que o Dimmu Borgir, eu lembro quando eu conheci o Gaiga, e aí ele achava, era Obsessed a banda. Obituary. Ele tinha um disco do Obituary, e ele, nossa, isso aqui é muito foda, é extremo pra caramba, é satânico, não sei o quê. Daí eu fui com ele na YouTube e falei, pega esse CD aqui, porque o Dimmu Borgir já era, assim, na época a gente não podia divulgar som pra skatista. Então, pega o Dimmu Borgir que já é conhecido, né? E aí foi o primeiro que ele escutou e, meu Deus, mudou completamente, assim, né? E, pô, era uma banda boa pra caramba. É ainda, né? Eu acho que muita gente pegou, eu gosto até hoje, cara. Com o black metal, ouvindo o Dimmu Borgir e depois pegando dali pra trás, né? Pra ir vendo o que tinha antes disso, né? Eu acho que eu escutei o Dimmu Borgir, eu escutei antes de ouvir, por exemplo, o Mayhem, né? Então... Mas acho que outra... Eu ouvi o Dimmu também antes do Mayhem, justamente porque eu já renegava o Mayhem numa época que eu gostava de Zoom. Assim. Mas a minha entrada, minha porta de entrada pro black metal foi o Emperor. Eu acho que assim, lá em Poços, a maior parte das pessoas que começavam a ouvir black metal eram ou o Dimmu Borgir ou o Satyricon, cara. Que o que teve da época de Modern North lá, né? Clipe do Modern North, né? O clipe do Modern North que virou mainstream e todo mundo só ouvia essa música, só conhecia essa música do Satyricon. Porque todo mundo falava sobre ele. Chegava, né? Assim. Eu acho que a gente tem até que fazer um episódio aqui sobre o Satyricon, eventualmente. uma banda que eu considero a banda de um disco só, ainda que muitos vão discordar disso. Não, eu já discordo completamente. Mas pra mim, assim, o Satyricon tem esse grandíssimo momento no Nemesis Divina, mas todos os outros discos são apenas mais do mesmo, genéricos. Não. É que assim, Satyricon, cara, quando é bom, é muito bom. Mas... Eu concordo, o normal só que eles deles... só foram muito bons uma vez. É, o normal deles é meia boca, mas as músicas boas são muito boas, cara. Eu acho que você tem que ouvir um pouco mais de atenção depois. E falar em porta de entrada pra banda, aí não sei se vocês chegaram a ouvir aquela compilação, a Crusade from the North, da Moonfog Records. Aí tinha Satyricon, tinha uma porrada de banda, eu acho que até o Isengard já tinha ali na... Tá, que Isengard aí não é black metal, né? Mas tinha... A Isengard que lançou disco novo esse ano, né? Pois é. Mas enfim, tinha o Fenris, tinha o Satyr, né? Então, enfim, foi um disco que tinha Mayhem, tinha bastante banda boa ali, né, nesse disco. A Moonfog lançou bastante coisa. Pois é. Assim, eu não cheguei a pegar essa coletânea, mas uma que eu comprei logo de princípio, eu acho que eu fui... sei lá, um dos primeiros de posses a ter, foi aquela coletânea True Kings of Norway, né, que veio até, que tinha até o Ancient. O Ancient, que é uma banda que muita gente em posses gostava e que também não se fala tanto hoje em dia. O Ancient, que tinha um brasileiro na banda lá, o Lord Caiafas, o Valério. Ele era carioca, né? E assim, carioca. Ainda é, né? Tá vivo ainda, né? É que a gente vai ficando velho, a gente ele fica se questionando, né? Será que tá vivo ainda, né? Pois é, um cara brasileiro que passou por bandas assim, muito aleatórias, muito distintas. Assim. Ele tocou no Ancient, na Noruega, tocou no Grumble Ski nos Estados Unidos. Assim, o Grumble Ski que a gente comentou aqui também no episódio do Dissection, que porra, talvez seja um dos grandes expoentes dessa cena MSBM. Caramba! E o Valério meio que foi chutado por não estar nessa cena, né? Assim, meio foda, né? Não, ele que foi jurado de morte, não, pelos caras do Grumbelowski, cara. Pois é, sendo um deles lá, o meu xará, o Gelau, o Alexander Gelau, também nasceu na porra da mesma cidade que eu, ele é de Nova York também. E assim, ele que morou na Argentina um tempo, né, cara? E eu acho que ele começou com essa parada neonazi dele quando ele foi na Argentina, óbvio, né? No meio dos Barra Brava lá, né? É o polo, né? Pois é, né? Também os nazistas despacharam tudo, toda a rebarba pra Argentina e pro sul do Brasil, deu nisso. Existe a lenda que Hitler morreu na Argentina. Eu vi hoje isso no History. É uma das lendas. Caçadores de Hitler, uma coisa assim. Caçadores de Hitler. Existem várias teorias de que ele morreu em 94 na Argentina. Pois é, que teve uma filha com Eva Braun que foi pra lá. O History Channel adora criar essas teorias. O History Channel é o equivalente. Independente disso, é real que o Josef Mengele, o Anjo da Morte, morreu no Brasil, em Bertioga. Não sei se afogado, alguma coisa assim. Mas, essa teoria faz sentido, cara. Eu já li um livro a respeito disso, cara, sobre os dissidentes lá da Segunda Guerra Mundial, cara. Não só Hitler, mas como vários deles, eles tinham vários planos de fuga e tal. E a Igreja Católica ajudou muito também, né? Sim. Hoje, com o Papa argentino aí, a gente pode ter uma dimensão. Pois é. E olha que teve contradição, um cara, né? Teve um dos... pensar em NSBM e a Igreja Católica que ajudou a fuga dos caras. É uma paterna essa história toda. Pois é, cara. É de um sincretismo absurdo tudo. Teve um oficial da SS que foi pra posse de Caldas, cara. Eu não lembro o nome do cara, mas eu sei que morreu um cara da SS em posse de Caldas há muitos anos atrás. Não é muito improvável isso, não. Posse de Caldas, saiu... tem até a lenda que a como é que chama? A princesa Anastácia da Rússia, lá, filha do Nicolau, morreu em posses, né? Tem até a tumba dela lá, que no dia de finados a galera acende umas velas. Mas tem lá, posse é lenda, né? Foi enterrada como... É que a galera vai pra lá pra se curar, assim, né? Porque tem água que cura AIDS, água que cura câncer, né? É água que cura tudo, assim. Só não cura pedreiragem. Assim, falando em Poços de Caldas, já que a gente puxou nisso aí, assim, o Gabriel, tu que foi, sei lá, um dos meus primeiros amigos de Poços de Caldas, e desde o princípio eu já associo você com esse lance de Burzum, assim. Cara, Poços naquele momento que a gente vivia ali, no meio pro final dos anos 90, parecia, sei lá, a Noruega, o Inner Circle norueguês fora da Noruega, né? Pelo menos a gente tentava ser assim, né? Todo mundo cada vez sendo mais true, mais extremo, só ouvindo black metal e renegando todo o resto. E, cara, de que forma isso te influenciou? E eu queria que depois o Rogério e o Victor também falassem sobre isso. Porque, cara, é um troço meio foda, né? É, eu tô pensando aqui. Cara, olha, assim, eu posso falar quase que 100% de certeza que de 95 pra frente eu não escutei outra coisa que não fosse black metal. É, isso entrega um pouco a idade, claro. Mas aí, como eu falei no começo, eu comecei a ouvir, assim, eu peguei o finalzinho ali da galera da Futurista, que tinha o Edvaldo, e eu acho que o black metal era só ele ali, né, na época. É, tinha o Sandro, o Matheus. Então, mas Rogério, é que assim, também, na época que eu comecei a andar com a galera, o Rogério namorava e não saía de casa. O Matheus também namorava aquela primeira. Uma primeira namorada dele lá também não, sim, saía de casa. O Sandro eu cheguei a ver umas duas vezes na vida. E até mesmo o Beto, que participou de outro episódio também, sim, na época, ele era meio misântropo. Não sei se ainda é hoje, mas eu acho que eu vi. Eu devo ter visto ele umas duas, três vezes na minha vida. E olha que eu saía todo dia, eu tava todo dia na rua com essa galera. Sim, e assim. Sim. E tinha essa galera que era toda mix mesmo. Eu acho que até vocês já falaram, né? Que a galera andava junto com a galera do skate, andava com a galera punk, andava com a galera do heavy metal. E aí foi um, sim, momento que, assim, pelo menos olhando agora daqui pra lá, a gente achava que a gente era tão grande, cara, que a gente tinha núcleos dentro da cena. Tinha a galera que curtia metal, assim, sim, todo mundo se conhecia, era de boa, assim, todo mundo, beleza. Mas assim, a gente saía pra dar rolê, sim, saía só ali 3, 4, 5 caras que curtia black metal, a galera que curtia metal pra outro lugar, uma galera que curtia thrash pra outro lugar, a galera que curtia death metal também, às vezes dava um rolê com a gente, mas também não era a galera, assim, e cada um querendo ser mais, assim, conhecer mais e conhecer mais sobre bandas. Pois é. Ao ponto, assim, eu lembro que no 98 pra 99 eu tinha um canal, de viking metal no Mirk, e era um dos administradores do black metal. E a galera conhecia, porque eu fazia essa propaganda, imagino que as outras pessoas também faziam. A gente fazia uma propaganda muito boa de Poços de Caldas, que tinha montanha, aquela, sim, coisa toda. Sim. E aí eu lembro que um cara do Rio falou, nossa, vocês são tipo a Oslo brasileira. E cara, no momento que ele falou aquilo, meu ego foi ali em cima. Nunca mais voltei pra Poços de Caldas, fiquei só na Oslo brasileira. Eu lembro até que a gente tinha as músicas que faziam lá, né? Rei, hey, puta que pariu. Onde de manhã partiram o Portolã. É, tinha uns bagulhos assim, cara. E a gente. Eu tava eu, Ramidal, pescando bacalhau, a Freia, aquela bisca, roubou a minha isca. Era por aí, cara. A gente pegava uns pedaços de madeira e achava que ia fazer caneca pra tomar chopp, porque a gente achava que era, sei lá, proto-viking, né? Eu lembro, pessoal, eu acho que tem uma foto muito antiga que tinha um monte de gente no Cristo, com os corpse paint, cuspindo fogo, cara. Cara, né? A gente ia muito. E a gente ficava puto quando aparecia algum perdido do rolê que não era da galera, assim, e aparecia com uma camiseta de uma banda nada a ver, assim, tipo, Halloween. E aí o cara ia, subia com a gente pra tirar foto e aparecia nas fotos com aquela do Halloween. Puta merda, acabou com as fotos. O pior que era, rolava um elitismo meio bizarro, né, cara? Que a galera falava. Eu lembro que a gente fazia, você falava de piadas, assim, vocês falaram lá do caso do plano do Euronymous, né, pra matar o Varg, às vezes o pessoal falava assim, ah, não sei o que, pegar os poser, amarrar no cemitério. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Uma vez a gente tava falando nisso, né, lá na época, quando a gente ficava muito dando rolê ali perto das termas, né, que tinha na cidade. É, o Itaú era o ponto de encontro, né? E a Firefighter, né? E eu lembro que quando tinha escadinha no Itaú do lado. Isso, eu lembro que teve uma vez que a gente tava falando disso. E uma pessoa, eu não vou citar nome, não é ninguém que tá nesse podcast, né? A gente falou assim, ah, peguei um cara, amarrar ele no cemitério, porque ele é muito poser, não sei o quê. E o cara virou assim, é, amarrar ele no cemitério, aí a gente come a bunda dele, assim, no meio do rolê. E a gente começou a tirar sarro do cara, velho. Mas como assim comer a bunda dele? Do que você tá falando, cara? O cara deu essa, dizendo que todo mundo ia entrar na brincadeira e todo mundo ia começar. É, assim, eu acho que essa é uma das histórias que só quem viveu vai saber quem são os envolvidos. Né? O lado poser da história virou religioso hoje em dia. Inclusive, fui no casamento dele na igreja. E o outro lado, ele meio que se afastou por conta da profissão dele ali, né? É um cara que se reserva muito, porque é um cara que lida com diferentes públicos diariamente, como ele é o seu próprio patrão ali. É, exatamente. É um cara que tem que prezar pela própria imagem. Essa é uma história que eu sempre lembro. Eu falei, gente, cara, a gente ainda tinha cara de pau de ser. A gente era um bando de proto Inner Circle, com uns caras que nenhum talento, né? Juntando ali. Mas, cara, sabe uma coisa elitista? Assim? Uma coisa que a gente for parar pra pensar, que, bicho, se a gente for ver o Inner Circle, você vai ver as pessoas que participaram dessas cenas, que fala, ah, tem 500 bandas. Cara, você vai ver, no final das contas, são tipo 15 pessoas, só que com a mesma idade, mais ou menos, que a gente tinha, só que os caras tinham tocava talento, em várias, né? Bandas, os caras estavam, né, fazendo alguma coisa. Exato. A gente não, a gente no máximo escrevia um zine ali, arranhava uns instrumentos e ficava falando mal dos outros. O que eu não duvido que tenha sido a mesma coisa na novela. Tocava era só bonito, e tenha levado o Euronymous à morte. Ao invés de fazer isso no fliperama, eles faziam isso numa loja de disco, né? E cara, só pra finalizar ali em relação ao tamanho que a gente achava que era, eu lembro que um dia, eu não lembro em que ano foi isso, provavelmente já era anos 2000, teve um show do Angra em Poços. E assim, Lembro. A gente foi brigar lá, né? No Sesc, né? Socado de gente, e aí a gente não foi, a gente ficou ali no Itaú esperando a galera sair pra ver quem... Pra ver quem tinha ido. Bem por aí. Verdade. Sabe o que é mais engraçado? Não, primeiro que a gente já foi na Barão Music, teve a tarde de autógrafo pra xingar quem tava na fila. Não, o mais engraçado é que todo mundo era um bando de hipócrita, porque a gente ficou meio que um falando pro outro. E se a gente fosse, assim, meio que dando uma de tipo, cara, a gente tá pedindo show, mas a gente não pode, porque é todo mundo truzão aqui, ninguém pode ir no show do Angra, cara. Bizarro, cara. Pois é, foda, cara. Nossa, eu lembro muito. Assim. Você sabe quem tava nesse show? Quem? O saudoso Alisson Esquimó, velho. Porra! Ele tava lá. Traidor do movimento. Sumiu, né? Quem sabe onde ele ouça esses podcasts e resolva dar as caras por aí. Né? Alisson, volte! Volta, Alisson. Hashtag volta, Alisson. Aliás, o Alisson que é o maior fã de Angra que eu já vi na minha vida, cara, até hoje. Quer dizer, pelo menos até a última vez que eu vi ele, né? Mas enfim, vamos retomar. E só assim, pra finalizar, ó, dos mais truzão, assim, a galera foi que virou evangélico, né? Pois é. Mas esses são sempre os piores, né? Não sei se são sempre, mas assim, é comum, né? Outro caso, que você falou assim, a gente se reunia num fliperama e os caras se reuniam numa loja de discos. A Helvet, que hoje é a Nezeblut, que é tipo, um dos grandes museus do black metal. Eu queria saber aí, Stephanie, se tipo, as pessoas ainda vão lá como um ponto de encontro ou é só um lugar meio X, onde as pessoas eventualmente vão e veem pedaços da história do black metal e saem e tal, ou se isso eventualmente continua sendo um polo de formação musical? Bom, esses lugares, assim, são lugares comuns aqui, né? Vamos assim dizer, porque não significa nada para muita gente, né? E aí, do nada, chegam pessoas aqui, por exemplo, na casa que o Mayhem morou, e tem gente, tipo, tirando foto da sua casa. Eu imagino que deve ser um negócio meio estranho para algumas pessoas. Mas eu queria ir nesses lugares porque eu queria ver como esses lugares estão hoje, como eles são, aonde eles são. Por que que esses caras foram, tipo, nesse lugar X fazer essa foto, tipo, nessa casinha de trem, que tem aquela foto do Mayhem, que eles estão na estação de trem, tipo, por que que eles fizeram essa foto aqui, sabe? E por que que isso hoje em dia, talvez até porque tem, né, toda essa base histórica e tal, mas por que que isso ficou tão famoso e ficou tão gigantesco? E eu queria ver, assim, né, tipo, com os meus próprios olhos, ver como era. Um outro fato também é que eu nunca tinha visto ninguém fazendo esse tipo de turismo, turismo assim, vamos black assim metal, dizer. Né? É, eu tirei um pouco, assim, dessa ideia porque durante o Festival Inferno, por alguns anos, antes de eu vir pra cá, assim, há vários anos atrás, eles faziam um tourzinho, assim, do black metal, mais ou menos aqui. Eles iam na Mese Blue, que é a loja. Eles iam no... Eu acho que eles iam na igreja, na Holmen Collin, que é uma igreja que fica aqui em Oslo, dá pra ir de metrô. Eles alugavam um ônibus e levavam essas pessoas nesses lugares. Aí, quando eu vim pra cá a primeira vez, eu pesquisei alguns desses lugares e fui. E aí, depois que eu morei aqui, eu pensei, bom, eu tenho que mostrar a Nese Blue, né? Que é, tipo, não é só uma loja. Eu acho que muita gente quer ver como ela é embaixo. Então, eu quero mostrar isso, né? Para as pessoas verem que essa loja existe, ela ainda tá aqui. É... Não sei se eles repintam a parede, se alguma coisa foi mudada, mas... Mas tá lá, né? Porque também não tem assim, tanto registro assim. Tá lá, é. E eu sei que muita gente tem curiosidade e talvez nunca tenha a oportunidade de vir aqui. E eu gosto desses lugares, principalmente as igrejas. Pra mim, são assim, os mais especiais. É, eu entendo por que que queimaram as igrejas e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que são lindas e... pensando, por que vocês fizeram isso? Podia ter elas só invadido, lindas, né? Tipo, eu... Aí eu tenho esse sentimento meio ambíguo, eu entendo, assim, sabe, com relação a isso. Sim, eu acho que são realmente as minhas favoritas são as igrejas. Eu já fui em algumas. Fui na Fantoft lá em Bergen, que foi a capa do Aske, do Burzum. É. A reconstrução dessa igreja é exatamente como era anteriormente? Ou eles só construíram uma nova igreja lá? Você sabe disso ou não? Ela é bem parecida. Bem parecida. Bem, dá pra ver em fotos, assim. É bem parecida. Pode ser que tenham perdido alguma coisa. É que, assim, por dentro, essas igrejas, não tem nada elas de não especial, têm quase nada, né? Assim. É, elas têm uns ornamentos vikings, tipo, nos assentos e tal, mas não tem imagens nem nada, porque são igrejas protestantes. Então, não tem muito segredo, assim, de tipo, ai, perdemos tudo, entendeu? Low profile. É mais ou menos só como reconstruir mesmo. Sim. Sim. Então, o que eu tava falando? Ah, eu fui na Fantoft, em Bergen, e fui aqui aqui a Holmen Collin também. Quem colocou fogo foi o Varg e o Faust. Se eu não me engano. Eu não sei se eles foram condenados, só se eles foram condenados. Eu não tô lembrando direito agora, mas é uma dessas igrejas que eles colocaram fogo aqui. Na Holmen Collin é pertinho. Quem vem pra Oslo é só pegar o metrô e você tá lá. Eu acho que, as minhas favoritas são as igrejas mesmo, apesar de que eu gostei muito de olhar a casa que eles moravam e o túmulo do Euronymous também, assim. Mas as igrejas são as minhas favoritas, porque eu acho inclusive o cemitério que o Euronymous foi enterrado era uma igreja, né? É um desses cemitérios de igreja. Sim, todo aqui é... Sim. Aqui é lei. Todo mundo que morre é enterrado perto da igreja, perto do solo sagrado. Irônico, não, né? Não tem, assim, só cemitério. Entendi. É. Muito irônico. Tipo, não é um país religioso nem nada, mas isso é uma lei. Entendi. E você perguntou da loja, né, da Nese Blue. Ela, ai cara, assim, ela é só uma loja, mas ele mudou a loja dele pra lá, né, ela era pertinho dali antes, e aí em 2012 ou 13, se não me engano, ele mudou a loja pra lá, né, o dono da Nese Blue. E a ideia dele era transformar não só numa loja, num mini museu mesmo, pra galera visitar o porão e tudo mais. Eu acho que ninguém se encontra lá pra fazer as coisas que faziam antes, assim. É, eu sei que existem músicos que vão lá esporadicamente, pra autografar um disco outro pra colocar lá pra vender. É, alguns descem lá no porão pra dar uma olhada. É, tem um livro lá que você pode assinar, eu sei que alguns deles assinam também, mas não é um point mais, vamos assim dizer. É só realmente uma loja com muitos artigos e artefatos. Eles têm muitas coisas antigas, do Euronymous e coisas que pertenceram principalmente ao Euronymous. Tem algumas coisas de outras pessoas, mas é mais do Euronymous mesmo. É, e é uma loja de disco mais second-hand store, é mais disco usado mesmo. Não é, tem outra loja aqui que é especializada em metal, que é muito menor, que é mais focada em lançamento e coisas que estão na mídia agora. A NezeBlue mesmo, eu pelo menos vejo como mais second hand store. Eu quase não vou lá porque eu quase não compro disco usado, por exemplo. Entendi. Eu só vou lá quando eu quero ver o porão mesmo. Retomando esse gancho aí que você falou, Stephanie, da cena que não se constrói ao redor da Helvet hoje em dia, queria que você falasse também sobre a importância do Inferno Festival como formação de público, né? O Inferno que rola todo ano, aí, ou pelo menos rolava até o coronavírus chegar destruindo tudo. Mas, assim, vou passar a palavra para você falar sobre o show em específico e depois eu quero passar pro Victor falar também, porque, cara, o Inferno Festival foi um troço que a gente muitas vezes baixou muitos vídeos, assim. Eu pelo menos lembro dos clássicos shows do Immortal e do Eternos no Inferno. Enfim, eu quero saber a perspectiva tanto de quem frequenta o Inferno, de quanto no passado de pessoas que tinham o Inferno como um troço muito inatingível, como um troço, assim, meio surreal, meio mágico, como toda aquela cena do black metal era. Sim, bom, eu não tenho nem palavras, eu amo o Inferno, é o meu festival favorito aqui. Eu vou todo ano, não existe outra alternativa pra mim na Páscoa do que fazer outra coisa, sabe? Culturalmente aqui as pessoas vão pras cabanas, porque é um feriado bem longo. É sempre no feriado da Páscoa, né? Uhum. Acho que eu não falei. Mas é sempre no feriado da Páscoa. Toda Páscoa, que aqui a Páscoa é um feriado longo, vai de... Ai, nossa, eu tô péssima hoje. De quinta até terça, né, no caso. Que de tem... quinta a segunda-feira. Às vezes até quarta-feira também. Muitas pessoas tiram a semana toda de folga. No meu trabalho, por exemplo, é meio que coletivas durante essa semana. Ninguém trabalha, mesmo de segunda a quinta. Então, gente, assim, eu amo esse festival. Eu acho que ele é extremamente importante, porque apesar de os nomes grandes serem os nomes grandes, não muda muito, assim, é sempre... Mayhem, teve o Emperor, não sei se foi ano passado ou no outro ano. Enfim, teve um ano que teve bandas de fora, mas também que são bem grandes. Watain ou Behemoth. Trazem essas bandas gigantescas, mas eles têm um cuidado muito incrível em colocar bandas que são novas e que estão... que a galera tá curtindo, sabe? Sim. Isso eu acho... essencial. Porque não fica só focado naquele negócio, vamos só ter, tipo, black metal true norueguês e só aquele... Não, eles abrem bastante, assim, o leque pra coisas que estão surgindo. Eles têm uma curadoria, assim, muito boa nesse sentido. De bandas, sempre assim, uma banda que eu curto muito no período do nada. Tipo, eles confirmam e eu falo, ai, nossa, puta. E teve uns 2 anos, mais ou menos, que eles fizeram um palco só com banda de black metal da Islândia, que foi, assim, maravilhoso. Foi, putz, um bagulho assim que você não vê outras pessoas fazendo, outros festivais fazendo, sabe? Então, nesse quesito, eu acho que eles são implacáveis, na minha opinião. Tem um outro festival em Bergen também, que se chama Beyond the Gates, que eles são mais recentes. E eles estão fazendo mais ou menos nesse esquema também. O que eu acho que é bem legal, e é em outro período do ano, em outra cidade, então acaba não brigando muito, mas é uma preocupação legal que eles têm. Aqui na época da Páscoa sempre aparece no jornal falando que, nossa, a Oslo está infestada de metaleiros, porque enquanto todas as pessoas que moram aqui saíram daqui para as montanhas, os turistas estão aqui fazendo isso. Então, tipo, loja de disco é onde eles mais lucram, o período que eles mais lucram é na Páscoa. E os bares também, porque aí o Inferno faz sempre uns eventos fora, assim, tipo, um side shows, matinê, às vezes, nos barzinhos de metal que tem aqui. Isso também alavanca muito para eles lucram bastante. Então, eu acho que, assim, ele cresceu muito nesses últimos anos. Eu vou te dizer que eu vim a primeira vez em 2014 e pro último ano agora, 2019, tava, assim, gigantesco, comparando, assim, sabe? Sim. Eu acho muita gente de fora, assim. Antes era um negócio bem mais local, assim, as pessoas vinham aqui pro Inferno porque eles queriam apoiar a cena e fazer um negócio acontecer, porque eles sabem a importância da Noruega pra cena no jeito em geral, as próprias pessoas que moram aqui, né? Sim. E atualmente eu acho que já cresceu de uma forma que virou um bagulho mega, né, mundial, assim, vem gente de todo lugar do mundo e aproveita também pra ver todos esses lugares que a gente já comentou no comecinho da conversa, né? Pra ver esses, porque eles estão todos lá, né? Sim. Então eu acho que ele é especial tanto por manter o old e o novo no mesmo lugar, faz com que as pessoas também conheçam bandas novas e coisas que estão rolando nesse momento, mas também quer assistir bandas antigas e os clássicos, enfim, eu acho que tem para todos os gostos. E também faz um papel bem importante com relação a turismo e manter a cidade viva nesse período, que é um período que é completamente deserto. Acho que Sim. só quem já viu aqui, já veio, sabe como é. Que fica extremamente deserto mesmo. Sim, imagino. Pode falar, Vitor. Cara, eu baixei vários e vários shows de várias bandas no Inferno Festival, porque era Sim. o que a gente fazia na época de Mirk, né, cara? Você ia ali com a conexãozinha de escada, aí você ia caçar a lista de alguém e de repente você olhava assim, banda X no Inferno Festival. Aí você falava, beleza. Sim. No Inferno a qualidade é boa, né? É no Inferno Festival e no Wacken, né? São as duas que você tinha como parâmetro, né? Mas, porra, eu peguei um show do Carpathian Forest também no Inferno Festival, que era lindo. E, cara, putz, o que eu me lembro de cabeça, assim, foram mais Borknagar, Arcturus, Carpathian Forest, que eram as bandas que eu ouvia mais na época também. E... não sei, você, o que você cara, pegou do Inferno Festival? Eu via muitos shows, assim, cara. Eu lembro que o Inferno foi um dos primeiros que começou a divulgar virtualmente na internet, assim, os setlists completos das bandas. E pelo menos os que eu me lembro principais, assim, foram o Opeth, o Eternus e o Immortal, que eu baixei numa tomada só, assim. É, logo que eu coloquei o ADSL em casa, isso dos primórdios dos anos 2000, assim. Mas, cara, isso tudo, falando disso, isso é anterior ao primeiro show de black metal norueguês no Brasil, assim. Eu acho que tava fazendo um apurado de bandas norueguesas que tocaram no Brasil, e eu acho que o primeiro show de black metal norueguês no Brasil foi em março de 2004, no Brasil, que o Gorgoroth veio. E, porra, show na Led Slay, assim, que, cara, só faltou nevar. Os caras subiram em cima do palco, tocaram por 45 minutos sem falar nada com a plateia, assim, emendando uma música na outra e saíram, e foi lindo, assim. E na sequência, eu acho que um mês depois, um pouco mais de um mês e meio depois, rolou o Dimmu Borgir, eu acho que foi no Via Funchal, no Credit Card Hall, eu acho. Já era na turnê do Death Cult Armageddon. E assim, eu lembro que eu fui ao show também, só que desse eu saí puto, porque eles não tocaram nenhuma música do Stormblast, nenhuma música do For All Tide, né? E o próximo show foi justamente do Carpathian Forest, em 2005, que foi no Hangar, em São Paulo. Cara, eu te falo pra você, assim, eu acho que o meu ingresso que eu comprei era o número 007, eu comprei no dia do show. Tinha, sei lá, se tivesse 50, 100 pessoas, era muito. Esse show, acho que tem uns trechos dele no YouTube, eu até tava assistindo, assim, dá pra ver minha cara lá agitando. Tem até um momento onde cai uma palheta lá, o Natefrost pega e entrega na minha mão, assim. Nesse momento tá no YouTube, eu vou compartilhar com vocês depois. Sobe o coraçãozinho. Pois é. Também é. Mas assim, são bandas mais periféricas, né? A primeira banda do Inner Circle que tocou no Brasil foi o Mayhem, que foi em 2008, que já era quando o Attila tinha voltado pra banda, né? Porque o Maniac era o cara que ficou à frente do Mayhem ali após a morte do Euronymous durante muito tempo, mas nunca foram pro Brasil. E, cara, o show do Mayhem também foi lindo. E aí em 2011 o Mayhem voltou junto com o Toker. E o Satyricon também tocou em 2011. E aí, assim, depois já vieram bandas que faziam parte ali, né? O Arcturus, que vem em 2016, eu não fui. A Enslaved, que tocou no Overload Music Festival. Acho que foi a última edição do Overload, que eles tocaram junto com o Solstaff, o Led Skay e o vocalista lá, do Agalosh, o John Hilgen, que também fomos lá, né? Eu e mais alguns da crew de Poços Caldense do Black Metal. Eu lembro que eu fui junto com o Fernandinho e com o Zé lá, assim. Mas, obviamente, já não tocando mais Black Metal. E aí, quando eu já tava aqui na Alemanha, o Aeternus voltou pro Setembro Negro. Mas, assim, se a gente for falar, tipo, o Emperor era pra ter tocado agora É, se não fosse o corona, em maio, até reagendaram agora para outubro do ano que vem, se não me engano. Mas assim, o Brasil é um país que careceu muito desses shows, pelo menos das bandas principais, assim, né? Eu acho que, se eu falar das principais, só o Mayhem e, eventualmente, o Satyricon tocaram. De banda norueguesa, assim, dessa leva, eu acho que foi. É. Assim, isso eu já tô colocando o Satyricon num patamar acima. Obviamente o Dimmu também é uma banda de grande escalão, assim, mas são bandas que não necessariamente estavam no Inner Circle, tirando o Mayhem, né? E o Mayhem que já chegou com uma formação completamente distinta, assim, tendo ali só o Necrobutcher e o Hellhammer ali dos originais. Enfim, é um troço meio difícil de se pensar assim, né, cara? Porra, o Brasil, que eventualmente é um dos países que mais consumiu black metal, consumiu através de discos, através de informações muito equivocadas, porque os shows de fato eram escassos. E os shows eram bem escassos na época. Eu lembro bem que quando tempo levou pra ter, você falou, o primeiro show 2004. Foi 2004, do Gorgoroth, né? E já tinha muita gente ouvindo black metal ali desde, principalmente ali do final da década de 90. Sim, desde o meio da década de 90, Assim, é quase 10 anos, Foram tipo 10 anos até a primeira banda vir tocar, que era o Gorgoroth, que era uma banda que muita gente já não gostava, assim. Eu acho que a impressão que eu tenho é de que as pessoas gostavam muito dos primeiros dois discos do Gorgoroth, que era o Pentagram e o gostavam do Antichrist. Do Antichrist, porque tinha uma cruz. É, mas assim, a partir do terceiro disco, é uma banda que meio que, pelo menos a impressão que eu tinha, que anteriormente, esses discos foram muito renegados, eles foram redescobertos um tempo depois. Mas assim, eu queria aproveitar essa deixa e já puxar para, assim, para outro assunto, que é que para cada um de vocês comentasse discos que acham seminais, né, discos importantes, assim, tipo aquela brincadeira que a gente fazia de lista, né, quais são os melhores discos. E falar também sobre discos que vocês acham superestimados e subestimados nesse grande patamar do black metal norueguês. Começando aí por você, Gabriel. Ô, louco, logo de primeira. Opa, convidado tem as honras. É, então, assim, pensando assim, em bandas que não são tão nomeadas quando se pensa aí no black metal, eu vou falar de uma banda que é uma banda que, assim, foi a primeira banda que eu consegui baixar um CD inteiro em RAR e aí depois gravar em fita, fazer um puta de um gambiarra, né? Total. Uma gambiarra pra ligar o computador no som do toca-disco, toca-fitas, pra gravar a fita, foi o Dismal Elf. Uhum. Assim, eu nem acho que é uma banda boa hoje, mas aí eu consegui gravar essa fita e a gente tinha que achar lugar pra sair, que a galera que tivesse um toca-fitas pra colocar essa fita pra gente escutar enquanto a gente tava no rolê. E foi, assim, difícil pra caramba, porque a gente não... Vocês já falaram isso várias vezes, a gente não tinha dinheiro pra comprar um tubão, quanto mais pra ir num lugar e tomar uma cerveja pro cara colocar uma fita pra gente escutar, né? Pois é. Foi um negócio... Sentar no bar, nossa, é um negócio difícil. Impossível. Eu acho que na época a única pessoa que tinha, que conseguiu comprar uma cerveja foi o Matheus. E ele nem bebia. E assim, me marcou. E até o Carven aí, que eu uso o nome até hoje, é da uma música do Dismal Elf, né? Sim. Mas marcou mais por isso do que pelo talento da banda mesmo, porque é uma banda bem comum, mas é boa. E uma banda boa, assim, que é da década de 90 ali ainda também, que eu acho boa. E assim, tava ali mais ou menos na mesma época, o In The Woods. Uhum. Nessa pegada ambiente, atmosférico, black metal. Tem uma música ali do Earnings, The Seeds of New Dimension. Sim. Se você pegar essa música, eu acho que ela tem 13, 14 músicas, ela tem todos os componentes que eu acho que uma música de black metal deveria ter em uma música só. É assim. In The Woods, que é uma extensão do Greencarnation, né, cara? Os caras do Greencarnation que terminaram a banda e fundaram In The Woods e depois... terminaram, voltaram recentemente. Voltou. Negócio meio doido. É, mas é mais ou menos. É o que a gente tava comentando anteriormente. Tipo, Eram 15, 20 pessoas que tinham talento e ficavam... fazendo 500 bandas, né? Rodando banda, 500 bandas. Parecia que era um universo gigante, mas eram as mesmas pessoas. Mas eu acho que o In The Woods é uma boa, assim, pra quem curte um sonzinho que é calminho, aí é agitado, aí vai pra floresta, aí fala de... fala do bosque. É bacana. Pra fugir um pouco da temática satânica. Em busca do Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado. Te faz ali sentir um negocinho. Eu acho que essas duas bandas, assim, são... Era essa a pergunta? Discos, assim, discos que você acham cânones, discos que você acham super importantes. Cânone. E, eventualmente, subestimados ou superestimados. Não, cara, super importante aí, como eu falei, foi o que me abriu aí pro black metal norueguês, é o Hillset Taroz do Burzum, cara. Sim. Assim, pode gostar ou não, mas é um... assim, dos primeiros discos de black metal que de black metal mesmo, assim, porque, assim, que eu ouvi, né, porque eu sei que teve Burzum e Wask antes, e na mesma pegada, mas é um disco, assim, eu acho fenomenal. Sim. Mesmo que você não goste do artista, é um disco que é um dos cânones ali, e junto com o Darkthrone ali, com o próprio Uwe ali, moldou um tipo de som que depois foi repassado, assim, foi adiante, e o tipo de som sujo ali do Burzum foi, até hoje ainda é muito característico, assim, você ouve, você sabe o que que é. E que é super valorizado, é isso? Algum super valorizado. Se tiver também, você falar, não, eu acho que tudo teve a estima que teve que ter, tá certo também. Não, só assim, além desse do Burzum, posso falar mais? tem um. Claro, um, pode falar de quantos uma, era uma demo, assim, é um split do Enslaved com o Emperor, sim, o Hordenes Land. Cara, aquilo lá também eu acho muito bom. Eu acho que é um disco, assim, pra quem tá começando a conhecer, eu acho que não é o caso dos ouvintes de vocês, que todo mundo já conhece, mas pra quem tá começando ali, escutar essa split ali dessas duas bandas é fenomenal, cara. É muito boa. E só tinha em fita também, não sei se eles lançaram em CD, deve ter em CD hoje. Em dia deve ter, né? Até em vinil, pra gente chegou em fita. Pra gente chegou em fita. E assim que é... Eu acho satírico super valorizado. Boa, Gabriel! Boa, Gabriel! Assim, eu gosto da banda. Só que assim, é porque você pega o Modern North, que puta, é o estouro todo, aquele mistério. O Nemesis Divine inteiro, da TV. Grandioso, mas todo o resto. Aí depois você pega. Não, você não consegue Modern encontrar North, mais aquilo, assim. Parece que fez, assim, e depois. Quebrou a forma, né? Não tem mais um. Não tem uma coisa. Nossa, esse disco tá muito bom. Tá igual. Sim. Assim, realmente, nesse ponto eu vou concordar. Eles não têm um disco inteiro excelente. Eu acho que são músicas espalhadas os discos que são ótimas. Não. Certo. Tirando. Dali pra frente, eles têm músicas espalhadas que são excelentes, mas um disco inteiro não é. Metade do disco é, tipo, esquecível, mas tem uma ou outra música neles que são. Vitor, já que você já começou a falar aí, você já pode emendar aí depois nessas perguntas que eu fiz. Mas desculpa, Gabriel, te interromper. Não, eu só quero dizer que eu falei o satírico, mas eu acho uma banda boa, tá? Só uma supervalorização mesmo, apesar de achar que eles têm que tocar em lugares mesmo, tem que conhecer também, e tem seu valor. Boa. Vitor, sua vez. Bom, cara, acho que meus discos favoritos ali de bandas norueguesas, foi uma indicação em um episódio anterior, eu não lembro qual exatamente, foi o Canyon Chronicles do Ancient, que a gente tava falando. Sim. Sobre. Você acha ele um subestimado, no caso? Ou tem a estima correta? Não, é um disco bom, assim, eu acho que tem uma boa estima, assim. Nunca foi uma banda muito famosa, assim, mas é um disco muito bom. Acho que, deixa eu lembrar de outras bandas, acho que o 1184 do Vindir também é um disco excelente. Na verdade, ele não é exatamente ali da década de 90, é dos anos 2000, acho que 2001. Mas, enfim, é uma banda que surgiu daquela época e tal, é um disco muito bom. O Transylvanian Hunger, do Darkthrone, eu adoro, cara. É um dos cânones aí. E, cara, acho que o Demestris Don Satanas, do Mayhem, não tem como deixar de fora. É uma banda que eu realmente não gostava, mas sei lá, depois de vários e vários anos eu fui ouvir de novo e acho que hoje em dia colou, não sei porquê, não gostava antigamente, mas hoje eu achei muito bom. Nessas últimas semanas que a gente estava falando sobre esse especial, que já vem de algum tempo que a gente está se programando para fazer isso. E, cara, discos superestimados, putz, se eu pudesse falar de Section, não, mas enfim. Estamos em outro país. É aquele CD que eles gravaram na Noruega, no show. Né? Se ele tivesse gravado na Noruega, certeza. Mas enfim. Cara, vocês vão me bater igualzinho, cara, porque eu vou falar qualquer coisa do Poison, velho. Pra mim é super. Tá errado. O Victor é um cara que não acerta nunca. Depois da prisão do Mike, eu concordo plenamente. Ele não fez nada que eu acho bom. Concordo. Também. Mas assim, não é nem pelo som, cara, é mais porque, como eu já falei antes, eu gosto de coisinha um pouquinho mais bem produzida, cara, e como não era a proposta dele, o som nunca bateu comigo. Então, realmente, eu não ouço. Não é que seja superestimado, assim, mas é boa. Gosto pessoal. Rogério, sua deixa. Bom, minha deixa agora, eu acho que Cânone, eu concordo muito com o que o Vitor acabou de falar, acho que o Dark Throne, principalmente o Transylvania Hunger, eu acho é sensacional, e eu já cheguei a ter o disco, na verdade, de vinil do Dark Throne, e eu vendi até ele, cara, acredita? E o pior é que eu tinha comprado ele na época por R$5, ah, cara. Ah, mas é isso aí mesmo. Eu tive o vinil disso. Naquela época era isso aí. Enfim, naquela época... Nossa, isso me lembra, cara, que eu comprei o Black Shining Leather do Carpathian Forest em Digipack na U2. Eu acho que foi mais ou menos isso também, R$5, porque o negócio ficou lá um tempão, na ninguém nem dava bola, cara. Fechando, né? Eu virei pro cara. Eu virei pro cara e falei assim, quanto você quer esse CD? Ele, R$5. Pois é, naquela época era foda, né, cara? Hoje em dia você vai ver esse vinil custa tipo. É, quem? É. R$130 aqui. Não, né? Então. É um vinil mais ou menos, né? Porque foi. É. Mais ou menos. Acima de 200 fácil. Não, e tava zerado, tava ainda selado, não era que ele colocou pra alugar nem nada. Cara, ele igual o Oscar do Fame, né? Por R$15 na YouTube, hoje em dia ele vale mais de 500, assim. Cara, pois quem comprou esse disco? Vitor primeiro, aí depois... Foi você, puta que aí depois eu peguei com o Vitor, e assim, eu peguei com o Vitor já bem mais caro do que esses 15, mas mesmo assim, vendi por 7 vezes o preço que eu paguei. Cara, e agora eu peguei ele em vinil. Assim... Mas o vinil já é relançado. Novo. Né? É, vinil novo. É, mas aquela prensagem original em CD é caríssimo, né? É, a gente não tinha Helvet, mas tinha YouTube. Agora o YouTube posso citar. Pois é. Pois é. Vamos falar, continuando falando das bandas, eu acho que eu sempre lembro do Stormblast, do Dimmu Borgir, porque, cara, foi... Uma das primeiras bandas que eu ouvi, cara, e eu tinha fita cassete disso, e eu juro, cara, isso tem essa fita até ela arrebentar, cara. Daqueles Alquimia amarelo, cara. Aquele que tinha um falante, sabe? Azul? Puta. Nossa, eu acho que ele não tinha um falante azul, mas era aqueles amarelos, assim, horríveis. Coisa do trambolho que não cabia na calça, né? Sim. E eu sempre lembro. Acho que uma outra banda que seria da primeira onda, que eu gosto de citar, que eu ainda ouço um pouco, porque parece ao Bathory, cara. Sim. Eu ainda ouço bastante. Bathory que é sueco, cara. Né? Bathory é minha banda favorita, assim, eu nem coloco no bolo. Pois porque, é. Assim, o Black Sabbath e o Bathory é tipo o pai e a mãe da gente, né? A gente não precisa mencionar eles tão lá, né? Primeira onda, o Bathory é a única que é boa de verdade, né? Que isso. Todas pois são é, boas. Não, que assim, que de fato... Chegue perto do Black Metal, que a gente tá chega perto do que virou. Foi gostoso de ouvir o Bathory. Que né? Isso, cara. Eu amo o Hellhammer, amo o Celtic Frost. Eu amo tudo essas porra. Mas é outra pegada. Eu sou primitivo. Que é ruim, é outra pegada. É óbvio que também que outra banda que eu sempre lembro que a gente já fez um especial aqui é o Ulver, né, cara? Que pra mim, eu gosto principalmente do Bertha. Vou falar sobre uma outra banda também que a gente chegou a mencionar aqui, que é o Borknagar. O Borknagar tem uma história muito boa, porque o Borknagar foi a banda que eu tava ouvindo a primeira vez que eu transei. Então, porque É nostálgico. Ô, Rogério, foi por isso que uma vez a gente tava na minha casa, eu coloquei aquela Colossus de Borknagas e começou a chorar. O cara saiu correndo pro banheiro, né? Eu comecei a nem tirar a banda porque eu aguentava mais ouvir aquilo, cara. Porque... Enfim. E eu acho que banda que eu acho superestimada, eu acho que o Immortal foi uma banda que eu nunca vi porque que a galera gostava tanto. É equivocado, eu vou demitir todo mundo aqui. O podcast é partir da de... Claramente, porque você nunca assistiu os vídeos. O podcast cara. É do Vitor. Eu vou criar meu próprio podcast com o Gabriel e com o Beto. Você vai criar um podcast paralelo, viu? Canal 2. Eu, o Gabriel e o Beto, presidente. Vai ser o Burzum e meio desse fechar, podcast. E pra fechar aí, o que eu tava falando, uma banda que não é da Noruega, mas que eu ainda gosto um pouco, inclusive eu fui no show deles em, acho que foi em 2014, é o Rotten Christ. Ah, grande apesar banda, de não ser da... Banda. E, inclusive, eles tocaram, fizeram um puta show, tocaram músicas do Triarch lá e foi sensacional. É, eu fui num show do Rotten Christ no Rio de Janeiro. Acho que foi nessa mesma turnê que eles vieram pra tocar no Rock'n'Roll, né? Eles só tocaram músicas dos três primeiros discos no Rio. Eles fizeram um esquema lá. Exatamente. Assim, no Rock'n'Roll eles já tocaram músicas novas, mas no Rio de Janeiro eles só tocaram os três primeiros. Inclusive tem um vídeo deles no YouTube agora tocando só música antiga também. E é uma grande dica aí pra recomendação. Pois é. Aliás, Hot in Christ que fez shows assim, em lugares lá bem novi, né, cara? Que Xeramobim? Porra, Varginha, velho. Eu pergunto é isso, Rock'n'Roll, aquele de Varginha, foi Hot in Christ? Exatamente. Aliás, vocês lembram da treta que a gente meio que tinha com a galera de Varginha? Eu ia falar isso, mas eu achei melhor. Não, a treta Posses versus Varginha era tipo Black Metal norueguês contra o Death Metal sueco. A gente chegava a um ponto que a gente nem considerava eles como qualquer coisa. E assim, da mesma forma que tinha o ali. Só que se você pensar que a gente tinha Victoria e eles tinham Tuafa, né? Aí a gente tá na vantagem, né? Maravilhoso comentário. Não, nem pra negar, né? Da mesma forma que tinha o Dissection, que fazia a ponte entre o Death Metal sueco e o Black Metal norueguês, a gente tinha lá o André Cradlefield, que morava em Posses e Varginha ao mesmo tempo. Nossa Ó, mas também seguindo aí nessa linha de discos subestimados, superestimados, tem um disco que eu não sei se ele é subestimado ou se ele é superestimado. Assim, eu penso que ele seja subestimado em relação ao alcance que ele teve, não necessariamente o disco, mas o artista, mas ele é superestimado pelo som que faz, assim, que é o caso do Will The Yarn. O Will The Yarn, ele tocou junto com o Samoff e com o Issan no Toll Shout Suffer, e aí depois, em vez dele entrar no Emperor, ele foi fazer as próprias bandas dele lá. Enfim, ele tem alguns projetos solo, outros projetos assim, em colaboração com outro cara, mas o projeto solo dele, o Will The Yarn, ele, sei lá, gravou um monte de disco lá, teve umas demos importantes ali no começo dos anos 90, e cara, eu ouço aquilo, eu não consigo ouvir, assim, é uma baderna e tal, mas... Só que, cara, é importantíssimo dizer o quanto o Will The Yarn, ele teve uma influência direta na construção da cena black metal francesa. Você vai ouvir as bandas da Le Legion Noir, tipo Mutilation, o Vlad Tepes, enfim, Companhia Limitada. Cara, eles bebem direto dessa fonte aí, que era provavelmente a banda mais raw, mais low-fi, mais mal produzida, mais mal tocada e eventualmente mal gravada da cena do black metal norueguês. Assim, eu queria concordar com o Gabriel aí, dizer que eu acho o Satírico uma banda superestimada. Assim, amo o Nemesis Divina, acho um dos grandes discos do black metal norueguês, não só do norueguês, mas do black metal no geral, mas eu acredito que tenha muito holofote em cima do Dark Medieval Times, do Shadow Throne, ou de tudo que eles lançaram ali do Rebel Extravaganza pra frente, que, porra, pra mim é uma banda comum. pensando em outras bandas superestimadas, cara, é difícil, assim, eu tenho uma predileção por falar de bandas que eu amo, assim, e não das bandas que eu não gosto tanto, mas eu acredito que um dos discos mais subestimados do black metal norueguês seja o Under the Sign of Hell, do Gorgoroth. É um disco tão subestimado que a própria banda regravou porque não gostava da mixagem, da produção original. E eu acho que, cara, ficou horrível, assim, pra mim a regravação. E eu amo a versão original porque, cara, é tosco, mal feito, parece que tá batendo umas caixas de papelão. Mas pra mim aquilo é a quintessência do black metal. Outro disco que eu acho super, super estimado, não é um disco no caso, é a demo do Die Aberrant, que é do cara do Ocultus, que tinha a Helvet junto com o Mayhem. Cara, a demo, as demos dele, né, ele só tem duas demos no caso, são muito boas, assim. E eu sei que tem muita gente que não gosta, já é um troço meio diferente, assim. Eles já puxam mais pra essa pegada da primeira linha do black metal. É uma banda que, a rigor, ninguém nunca ouviu. E cara, pra mim é difícil dizer, assim. Eu sou um cara que gosta muito dos cânones, assim. Pra mim, tanto The Mysteries, quanto o Lysetaros, quanto o primeiro do Emperor, quanto todos do Dark Throne, até o Panzerfaust ali. Eu acho tudo nota 10. E assim... Até o My Journey to... Cara, agora... My Journey to the Stars? My Journey to the Stars do Burzum, você diz? Ou o Soulside Journey do Dark Throne? Não. Soulside Journey, Soulside, cara, Journey. Um dos maiores discos do death metal sueco, ainda que gravado na Noruega, né? Da mesma forma que a gente fala que o Dissection é o black metal norueguês gravado na Suécia. Não. Ô, Victor, você tá errado. Não. Mas assim, o Soulside Journey, cara, é um dos grandes discos do death metal sueco, ainda que norueguês. Eu acho maravilhoso. E, assim, contrariando a opinião popular, o Transylvanian Hunger é o que eu menos gosto dos cinco primeiros. Ainda acho ele maravilhoso e tal, mas eu prefiro as composições do Nocturnal Culto do que as composições do Fenris. E o Transylvanian Hunger é o disco do Fenris, né? Eu acho que, pra mim, o A Blaze in the Northern Sky e o Under a Funeral Moon são imbatíveis junto com o Panzerfaust. Assim, outra coisa, né? Encaminhando já os rumos finais desse episódio, que já estamos com 2 horas e pouco. Cara, uma coisa que eu acho, assim, muito importante daquele momento também, que eu não acho que isso vá voltar, é o lance de que a gente se reunia na casa de amigos justamente para ouvir as coisas, né? Naquele tempo, se você, sei lá, baixava um disco, assim, na época que você começou a baixar disco, isso começou a ficar mais individualizado, mas anteriormente, você conseguia um disco, conseguia uma fita e tal, era um evento, né? No final de semana as pessoas iam na casa e falavam, cara, eu tenho isso aqui pra mostrar. E tinha muito daquele ciúme, né? Você punha pra tocar e você era foda por ter aquilo, mas ao mesmo tempo só os seus amigos muito próximos poderiam gravar aquilo de você, né? Pois é, cara. Foi o que eu até falei do Dimmu Borgir ali, que tomei um puxão de orelha de uma galera. Que eu tava passando o som pra skatista. E essa galera que virou crente depois. Pô, é. Pois é. Mas tinha isso, nossa, olha só essa banda, só eu posso curtir. Mas isso é de certa forma síndrome do underground, né? Eu acho que tem em todas as áreas. É, né? Eu acho que isso faz parte. Assim, encaminhando para as considerações finais, eu queria deixar a palavra aberta aí, começar pelos nossos convidados, Gabriel, Stephanie. Mandar um alô final aí, fazer qualquer comentário, qualquer coisa que a gente não falou, qualquer coisa que a gente não passou, ou que seja importante de ser falado. Ou no começo ali, que a gente abriu vários assuntos, será que a gente concluiu todos eles? Se vocês se lembrarem aí, pode falar. Começa aí, Gabi. Pô, boa pergunta, até fiquei pensando aqui se a gente realmente concluiu o que estava lá no início, não lembro mais depois. Eventualmente a gente retorna em outro episódio, né? As lacunas que vão ficar. É. Mas assim, não, eu queria agradecer aí pela pela oportunidade de participar. É um tema que, assim, de fato fez ainda faz muito parte da minha vida, né? Que é black metal norueguês. Ainda paro à noite para assistir documentário, para ver entrevista, sei lá, 20 anos depois, mais do que 20 anos depois, né? Do que de quando começou, assim. É, enfim, só isso. Bacana aí o trabalho que vocês estão fazendo, continuem. É, batendo ponto ali no café da manhã de sábado para ouvir. O canal do YouTube da Stephanie também é legal. Vi todos os vídeos já também. É bacana, quem puder ver, veja. Sim, vamos colocar no. Porque dá uma. Nossa. É, tenho acompanhado também. Já dei uma. O canal dela lá. Achei muito bom. Achei muito engraçado hoje aí, né? O Gabriel falou: cara, a pessoa que vai participar com a gente é a menina do Rei Norway. Porra, vi tudo. Deixa eu apresentar isso aí. Mas pior que foi isso, o Alex mandou, o Vitor te mandou um áudio aí da uma entrevista que eu fiz, você conseguia escutar antes, aí vai lá, entrevista Alex e Stephanie. Assim, eu sabia que o nome dela era Stephanie, mas nem me liguei, né? Sim. Aí ela começou a falar, eu falei, nossa, eu conheço essa voz, Stephanie. Aí eu, Alex, é a menina do Rei Norway. Vi todos os vídeos, zerei o canal, cara. Ainda vou participar do mesmo ali, sacanagem. Boa. Mas enfim, é só agradecer mesmo. Stay happy. Tem que. Como é que é? Sei lá quem que fala isso. King Diamond fala dessas. King Diamond. Okay. Enfim, mas é. Vai lá, Stephanie, tua vez. Ah, tem uma coisa que aconteceu comigo. Lembrei agora. Pô, eu tava em Bergen, eu fui visitar a igreja Fantoft. E aí, eu e o Thomas assim, a gente, cara, a gente se veste normal, camiseta de banda. Moletom de banda, coloca, sei lá, uns pentagrama invertido, umas cores invertidas, vai fazer a nossa vida, né? E aí a gente foi, tava visitando o Bergen, a gente, não, temos que ir na igreja Fantoft, né? Até porque, né, tipo, capa do Aske, pegou fogo, vamos ver como qual é que é. Aí a gente foi na igreja. Tava eu lá gravando meu vídeo, tirando foto, né, olhando tudo, aí chega essa senhora... com uns três, uma meia dúzia de turistas, assim, ela tinha uns três ou quatro turistas com ela. Aí eu e o Tom, a gente ficou quieto, assim, porque a gente viu que ela entrou falando, né, tipo, dando o tour dela. Uhum. E aí ela entrou falando, aí ela, ai, essa igreja aqui construída, sei lá, 1200, falou tudo essa importância da igreja, ela, mas aconteceu uma coisa muito chata aqui. Aí ela começou a olhar pra mim e pro Tom. Muito chata. Aconteceu uma coisa muito chata aqui. Em 1992, um rapazinho, ela falou bem assim, um rapazinho que fazia parte de um grupo satânico, de uma banda de black metal que é horrível, ela falava assim, o som é horroroso, ele colocou fogo aqui como forma de retaliação, mas a igreja foi reconstruída. E ele era horrível, e ela ficava olhando pra gente, falando que a sua música era horrível. E que ele era um rapazinho que não sabia de nada. Como se vocês fossem os responsáveis por isso. Eu olhei, né, pro Tom e falei assim: vambora, vambora, vaza, porque vai dar ruim. Deixa ela dar o tour dela aí, deixa ela falar o que ela quiser. Mas gerou um desconforto, posso dizer que gerou um desconforto. Ah, eu e, meu, ela era, muito mais comum. Ela era bem idosa, assim, tipo, 70, 80 anos, sabe? Muito idosa. Sim. Mesmo. E ela sabe do que aconteceu. Então, voltando ao primeiro tópico, é um bagulho mais mainstream, mas ainda assim, né? Não tanto, sim, vamos assim dizer. Sim. Ah, e a gente entende também o motivo disso, né? Sim. É, e ela parecia ser religiosa, ela parecia estar dando, tipo, tour, sei lá, não sei se ela trabalhava lá ou se ela era devota da igreja, eu realmente não sei, mas ela parecia ser bem religiosa, estar bem sentida com o fato de que alguém colocou fogo naquela igreja há mil anos atrás. Um rapazinho. Ela falava assim, um rapazinho de um grupo satânico. Ela falou bem assim. Foi muito engraçado. Rogério, suas considerações finais. Ué, considerações finais, eu acho que a gente falou bastante aqui, mas a gente não chegou a entrar muito em detalhes sobre o NSBM também, né? É, mas é porque isso então, não rolou muito na Noruega também, é, né? Eu acho que eu vou só deixar, é, assim, em consideração final, que NSBM é meio coisa de pau no cu, né? Então, que isso. Pra se alguém tiver ouvido e gostar, foda-se, é coisa de pau no cu, tá? Foda-se você, cara. Bom, concluindo é isso, gente. Acho que é só isso mesmo, só esse adendo que eu queria fazer aí sobre esse assunto que a gente não abordou, né? É, também nem porque acho que não compensa, também, né? É, e na Noruega também, abordar, cara, né? Na Noruega também não rolou muito, assim, o Varg é associado a essa cena, mas por quem ele é como pessoa. O Burzum em si nunca foi uma banda NSBM, ou se virou isso, seja, também foda-se, porque perdeu a relevância lá em 94. Ele é um... Pois é. Bom, como pessoa, se tinha alguma banda. Pau no cu, né? Como é, sempre, né? Então... Ame a arte, odeio o artista. Vitor, considerações finais? Ah, cara, o que eu posso falar que vocês não falaram ainda? É... Bom, se tiver afim de algum entretenimento barato aí, pode ir no canal do Varg no YouTube, que aquilo ali é... Quer dizer, no canal dele tá você não mais pode mais... YouTube, mais. Né? Mas, mas você tá cheio... Lá, cara, velho. Você tá cheio de espelho por aí afora no YouTube, é só você procurar tudo. Eu vou linkar nas recomendações. Que aquilo é lindo, cara. Ele fala tanta merda uma atrás da outra que é um negócio maravilhoso, velho. É, mas assim, quando ele fala de black metal, eu acho muito interessante ouvir o que ele fala. Não, assim, quando ele fala sobre a cena, como era na época... É um assunto que propriedade, é. É, assim, é muito bom nesse assunto, é muito bom. E ele não esconde que ele queimou a igreja, que ele matou o Anonymous, ele joga tudo lá. Mas... A gente, vocês gostam de ouvir ele falando besteira porque vocês não moram mais no Brasil, cara. Porque aqui a gente ouve tanta besteira o dia inteiro. Por isso que a gente não aguenta ouvir mais. Brasileiro é esporte nacional, né? Isso aqui já virou um hospício, cara. Ah, fora isso... É difícil, viu? Fora isso, eu queria só agradecer aí o Gabriel e a Stephanie por terem participado do episódio também. Que tá mais longo hoje, né? Sim. E... aguentar a gente falando aí duas horas e pouquinho, não é fácil, não. Não, tá bom demais. É isso aí. Obrigado pela participação de vocês. Tá, e agora eu vou pedir a recomendação de disco, ou de filme, ou de livro, ou do caralho A4, de qualquer um aí. Começando por você, Stephanie. Tá, eu vou indicar, então, o melhor disco do Toque, já que eu falei que pra mim é a minha banda favorita, e é mesmo, daqui da Noruega, que é o Hordalands Dotsquad. É um que ele tá segurando um... Se você for olhar a capa, é um que ele tá segurando um bichinho de pelúcia, assim. Não, é uma capa... Parece um bichinho... Ah, enfim, é uma capa meio bizarra, certo. Você vai ver. É o terceiro disco. É, eu também queria indicar uma banda nova aqui. Nova, sim. Anos 2000. Sim. Aqui é da região de Oslo. Se chama The Evil, que eu acho, assim, sensacional. Ele faz um mix excelente do old school com as coisas novas que estão surgindo. Se eu puder indicar um disco para as pessoas escutarem, seria o Norske Ritualer, que é um que a capa é meio vermelhinha, assim. É, então, acho que, assim, esses dois eu indicaria. Né? Um antigo, que é, né, do comecinho do Toque, e uma banda mais recente, pra galera ver como é que tá a vibe do black metal norueguês agora. Valeu demais, então. É, falar aí pra galera também. Eu vou colocar os links depois pra que todos vejam o Rei Norway. Sua turnê aí na Noruega. Meu tour aqui. Stephanie, Tusentak. Bare Higler. Valeu demais. E, assim, eu que agradeço. Foi muito legal, muito divertido. E é isso aí. E é isso. Gabriel? Como leitura, recomendo o livro Black Metal, The Evolution of a Cult. É um livro bacana, pensando pelo lado jornalístico, assim, ele é bem escrito. Então, quem for gastar lá com Lord of Chaos, gasta com esse, que é, assim, estruturalmente bem melhor. Claro, também, se você tiver como bancar o livro ali do Metallium, que o Alex já deu ali a referência, né? E eu não tenho esse livro isso ainda, eu tenho. Mas vou tentar adquirir, porque me pareceu muito bom. E de disco, pô, cara, é difícil, né? Não precisa ser no black metal norueguês, pode indicar qualquer coisa aí, se você quiser indicar, né? Não vou indicar. Pra ouvir, não vou indicar, não. Até porque. Escutem o novo do Isengard. Eu ouvi uma vez só, tive algumas conclusões um pouco precipitadas. Vou ouvir de novo pra ver se está valendo. Boa. Vitor. Bom, cara, eu vou indicar um livro também, que é o The Death Archives, que é o livro de fotos do Necrobutt, né? Tem algumas histórias também em relação às fotos que ele publica. Tem bastante coisa que não foi divulgada até então, acho que vale a pena. Um negócio, um livrinho interessante até, tem umas histórias bacanas. Sim. E eu queria indicar um documentário, cara, True Norwegian Black Metal, que foi filmado pela Vice. Com o Gal do Gorgoroth. É a coisa mais hilária desse planeta, cara. Sim. Eu ia perguntar se era esse da Vice. O final desse filme é maravilhoso. Não vou dar spoilers, não. É muito mas... bom. Eventualmente tem alguém que ainda minhas não assistiu. Indicações da semana. Minhas indicações da semana são só essas. Não vou indicar nenhum disco hoje. Boa. Rogério. Bom, gente, eu acho que hoje, como o assunto já é um pouco mais denso, né? Eu vou indicar um filme que eu acho que é uma. Então, uma piada que é bem uma paródia dessa coisa de metal extremo e de cidades assim pequenas, que é o filme Death Grande Death, filme. Quem não viu, acho que vale a pena muito ver, porque é muito engraçado, porque é uma paródia. Eu vi aquele filme e lembrei assim da nossa adolescência, de uma cidade pequena, todo mundo querendo ser truzão, cara, e tipo, meu, pra é mim melhor é... Que é melhor que Lord of the Rings. Aliás, outro dia a gente estava discutindo também, falando em documentários, teve um documentário da TV norueguesa, é, né? Não, nesse Alex, episódio a Stephanie fala desse documentário de cabo a rabo. Ah, claro, é. Que é um ótimo, bom, é um ótimo documentário, mas já é indicação dela, então. E disso eu também acho que não vou... Já viu uma série que chama Todd Against the não, Book of Pure Evil? É não, não. É, tem a mesma pegada do Deathgasm, só que é uma série canadense. Olha só, boa. Então já é uma coisa, outra recomendação, boa, então, pelo jeito. E agora, discos eu também acho que eu vou seguir na mesma linha, não vou indicar nada, porque a gente tá falando de um assunto bem amplo, né, que é o black metal norueguês. A gente falou sobre tantas bandas aqui, eu acho que o pessoal, digamos, já tem bastante indicação aí. E se você indicar meio, a galera do Burzum não vai boicotar aqui. Pois é, não vamos começar uma treta aqui. Cara, né? Além de indicar o canal do YouTube da Stephanie, que, porra, tem muita curiosidade ali, muito besides histórias sobre o black metal norueguês e tal, eu queria partir na contramão aí do Vitor e do Rogério e indicar discos, não necessariamente do black metal norueguês, mas discos aleatórios. Um deles é um disco lançado esse ano, uma banda alemã chamada Eurynomos. E o disco chama From the Valleys of Hades, que é a banda, nova banda, do Oculto, que cantava no Disaster. Banda clássica aí de black thrash. E cara, pra quem gosta do Disaster, pra quem gosta desse black thrash, esse black primeira onda, pode ir sem medo no Eurynomos. E outra indicação também, é uma coisa que, assim, quando a gente fala em True Norwegian Black Metal, é um rótulo que ele ultrapassa barreiras, né? Existem True Norwegian Black Metal, a fórmula, ela não se restringe somente à Noruega. Existem discos, bandas de todos os lugares do mundo ali que tocam mais ou menos a mesma coisa. E eu queria indicar uma demo de uma banda brasileira, de um amigo meu, Queixo. Ele que teve um projeto ali, um período ali muito curto ali entre 2002 e 2004, o Shall Suffer the Eclipse. Ele gravou uma demo, A Walk in the Path of Morbid Existence, nas veias ali, nos moldes do Mayhem, nos moldes do Burzum ali do começo dos anos 90. É uma demo que, assim, passou batidaça, né? É um troço meio que quase que feito na brincadeira. Mas quem gosta desse tipo de black metal, eu acho que deveria ouvir essa demo, que é uma grande demo, assim, que ficou perdida no espaço-tempo. E por hoje é isso aí. E, enfim, valeu demais. Agradeço a todos que ficaram com a gente aí durante quase 3 horas de episódio. E voltamos na semana que vem. Valeu! Isso aí, galera. Valeu, até mais. Valeu, gente. Até. Um abraço. Valeu.